trama na vida de uma pessoa, porque essa, o que a personagem que a Juliana Paes faz é a traficante lá, não é? Que é inspirada na mulher aí, que era a dona da Boca e da Rocinha. Aí você sabe bem até, ó. Vai dar moral então, não, mas eu li. Ah, eu assisto a novela, mas acho uma porcaria. Mas eu acho pertinente as críticas, porque a partir do momento que você cria uma trama, você faz uma novela voltada na vida de uma mulher que era dona de Boca, convenhamos, hein, velho. Qual é mais? Mas é uma história. Mas e a série? Então, e o Breaking Bad lá? Aí, se é Breaking Bad, ele achou legal. Pô, é bem inglês, um cara aí, o Breaking Bad. Breaking Bad. Mas eu repito, o Breaking Bad foi um personagem que não foi inspirado na vida real. Era um personagem. Para, um conto. E Narcos. Mas a história pode estar inspirando muitas pessoas que estão assistindo. E o Narcos. Aí você acha legal. Mas também, Narcos achou outra porcaria também. Ah! Aí você vai dizer lá que você tá muito amargo. Velozes e Furiosos. Tá estimulando as pessoas aqui a tirar marcha agora. Não, mas não é, cara. Você pinta uma ideia de que a vida que a mulher tem ali é de luxo, de riqueza, que ela curte festa e a porra toda. Mas ela vai se ferrar, mano. Ué, mas mostra ela se dando bem e ela se dando mal, mesmo. Ela vai se ferrar, mano. Não tem que mostrar nada, velho. Vai ficar criando uma trama aí pra exaltar uma pessoa. O mano tá querendo causar. Tem que mostrar só coisa boa. Tá querendo causar. Você vai fazer. Não tem que passar jogo do Corinthians, então. É, não tem. É verdade. O Corinthians é a única coisa boa no Brasil nesses últimos 10 anos. Nesses últimos 10 anos, a única coisa boa no Brasil é o povo brasileiro poder bater no peito e falar: o Corinthians existe, o Corinthians é da. Começou com o momento fanfarrão logo cedo, meu. Fala aí, seu bem vai, seu tricolor. Vamos ao tricolor. Vamos lá, que amanhã vai ter papinho. Olha lá, amanhã, hein? Marcado pra amanhã aí um grupo com torcedores diferentes. Correntes, se reunirá com o elenco. Então vai ter lá. Sortearam o quê, Bento? Sortearam aí 10 sócios torcedores pra comer o toco do elenco? Não, quase não. Torcedor não, né, mano? Vai ter donos de cativa, membros de organizada, torcedores comuns vão estar amanhã lá. Sim. De manhã, segundo o Pinotti, vão abrir o treino amanhã. Abrir o treino, vamos dar um bate-papo amanhã. A comissão vai lá bater um papo com a comissão técnica. Eu só queria ver, Bento, desculpa te interromper, Bento. Eu só queria ver, sabe o quê? O dono de cativa querer levantar a voz. E o cara lá, o sócio torcedor comum. Falar alguma coisa. Se os caras se contraporem, verdade, por exemplo, a uma situação que o cara da torcida organizada que tiver lá também. Imagina só, o cara lá, o torcedor comum. Ô, Cueva, ô, você precisa jogar mais, não sei o quê, tudo bem. Imagina, Rodrigo Caio. Aí chega lá, ô, Rodrigo Caio, você precisa jogar mais, não sei o quê. Aí chega o cara da torcida organizada, se ele não concordar com nada disso, ele vai dar uma enquadrada nos dois e no jogador também. Mas não tem como não concordar, mano. O tá na mesma não dá, mano, não dá, mano. E pode ser que o Muricy apareça lá. Um pouco na mão. Volta. Dá um rewind. Volta um pouco nessa história. O Sombra não tá gostando disso aí. A torcida independente e a Dragões tinham solicitado uma audiência. Sim. Porra, audiência, hein? É, uma audiência, né? Lá os caras têm mania de falar que é cardeal, etc. Bom, tinha solicitado uma audiência com elenco, com diretores, etc. Agora eu não entendi nada. Agora que vamos fazer sorteio de sócio, torcedor e cativa. O que é isso que você achou? Não é sócio. É uma comissão, Sombra. É uma comissão formada por torcedores do São Paulo. Eu não sei qual foi o critério. Então, na realidade, eles estão passando. Mas coletivo de Bambi agora chama comissão, Domingo? Nossa senhora! Vou falar pro seu coletivo de Bambi. De galinha. Chama como? Olha pra trás aí nesse. Vê o que é comissão, rapaz. Eu não sei qual foi o critério. Olha pra trás. Agora. Eu não sei qual foi o critério que eles usaram para falar que estão chamando todo mundo. Mas... A comissão deve ser formada por 20 São Paulinos. Sim. Deverá ter representantes desses grupos. Organizada, arquibancada, cativa, sócio-torcedor, administradores de portais e embaixadas. Não. Entendeu? É isso aí. Ah, embaixada tricolor. Isso é o famoso cala a boca. Isso é o famoso, tipo assim, vamos dar uma abertura para eles se calarem. Isso não, aí na pra, no meu ponto eles, de... E para eles cobrarem os jogadores o que a diretoria deveria fazer. Dá uma chegada nos jogadores. Não, mas agora tá tudo bem. Eu acho que é dar o cala a boca mesmo. Eu acho que isso aí, quando eu falar blogs, portais, é aquela coisa, ó, deixei você entrar aqui. Não vai isso tá implícito. Claro. Não vai nem criticar. Deixei você entrar aqui pra falar, olha, nós somos bacana. Aí vai lá, é capaz de cada um sair com uma sacolinha. Certeza. Com camisa autografada. Lógico. Com a hashtag que é pra postar. Olha, eu vou te falar um negócio. É um populismo barato, é um populismo ridículo, demagógico. Porque se eles achassem que o torcedor era de fato importante pro São Paulo Futebol Clube, eles colocariam lá no estatuto que o sócio torcedor, por exemplo, pode votar, tinha alguma influência na eleição. Então, você torcedor, não se esqueça, isso aí é um teatrinho. São só um teatro, um grande cala-boca. Ou vocês acham, em sã consciência, que o fato de um torcedor ir lá, trocar ideia, é capaz de eles porem lá, vão pôr o Lugano, vão pôr não sei lá, né? E aí aproveita e pega autógrafo. Entendeu? Então é o seguinte, isso é um teatrinho, no meu modo de entender. Eu, sinceramente, não acredito que o cara vai jogar mais ou menos, ou vai deixar de falhar. Também acho, por causa disso. Por causa disso. Eu, sinceramente, eu não acho. Agora, muito me chama a atenção aquele que se intitula como o gestor. Como o gestor. É. Palavra bonita, esse né? tipo de apelo. Né? Palavra bonita, gestor. Olha, é impressionante. Agora, eu queria entender em que faculdade que ele aprendeu, né? Que você tem que abrir as portas pro torcedor para fazer o clube funcionar. Porque ele, como gestor, seria a última coisa do planeta que ele podia imaginar, era isso. A primeira era ele ir embora. E hoje eu levei um susto. É mais uma demagogia, populismo barato. Agora, capítulo 2, vamos lá. Capítulo 2 é que o Muricy, segundo informações do Pinotti, ele teria aceitado voltar pro São Paulo, mas assim, como uma espécie ajudar. De... ajudar. Não, não, peraí. Calma, moto. Calma. Calma. Vai voltar com um guru, sabe? Assim, se fosse um guru. Guruzinho. Vai voltar lá, bater um papo com a galera. O Roberto Diogun do Vanderlei. Sem vínculos, sem vínculo financeiro, sem nada. Sem empregatício. Sem cargo. Sem cargo. Consultor, né? Vai lá, tipo, bater um papo com a galera. Então vamos mostrar também. O Muricy ontem colocou a diretoria do São Paulo... quinta-feira. O Muricy ontem colocou a diretoria do São Paulo numa... uma enrascada. Numa enrascada. Foi. Porque ele, em rede nacional, através do Sport TV, ele falou assim, eu, de graça, ajudaria. Me coloco à disposição de ajudar o São Paulo Futebol Clube. Olha, de graça. Embora a gente tenha lá muita gente remunerada para cuidar dos interesses do São Paulo. De graça. Tem gente de fora que, e esse sim, com capacidade e amor pelo São Paulo, se coloca à disposição de graça. Só que, eu vou te falar, o Muricy, ele era um cara que devia fazer parte do São Paulo Futebol Clube sempre. O Muricy, ele tinha que ser importante pro São Paulo, como o Ferguson era pro Manchester. Verdade. Não precisava nem sentar no banco. O São Paulo não tinha que ter Vinícius Pinotti como diretor de futebol. Tinha que ter Muricy Ramalho. Então, ontem, quando ele se colocou como à disposição de ajudar o São Paulo. Não como treinador, hein, gente? Não como treinador. Nem como coordenador. Primeiro, ele não quer. Ele não pode, acho, né? Ele não quer. Ele tem um contrato com o Sport TV. Sim. Ele falou que cumpre até o final. Exato. O que, que aconteceu? Aí a diretoria de São Paulo assim, gente, na crise que nós estamos para cair, o homem, um dos maiores vencedores da história do São Paulo Futebol Clube, colocou à disposição. De graça, hein, velho? O que é um absurdo, que o Muricy falou que até ontem ele nunca tinha sido procurado para ajudar o São Paulo. Sim. Né? Aí ficou uma situação terrível para a direção. Eu não li isso, eu tô decifrando a história. Sim. Falou assim, gente, ele se colocou à disposição. Que eles não... Rede nacional. E agora vem, que entraram em contato com o Muricy para ajudar. Mas eles foram mais rápido, porque eu tava só esperando o seguinte, o cara se colocou à disposição, imagina se não ligam pro cara. Agora já tinham que ter ligado antes, meu amigo. Já tinham que ter falado com pessoas do quilate de Muricy Ramalho, mas muito antes. Se é quem entende, né? Mas por quê? São Paulo, que tá com um pé na Série B, amanhã, vamos falar, olha, porque é nítido. Sabe quando você vê declaração de Jucás da vida, de Calheiros, de Temer, de Dilma, de Lula, de Aécio? Que eles parece que dão risada da nossa cara quando eles justificam as coisas. Parece que eles estão fazendo picar. Vai falando, tão mas estão fazendo. Mas eles estão humilhando a gente, estão rindo da nossa cara. Você não tem a dúvida. Se o São Paulo cai e fala assim, ó, nós fizemos de tudo, até o Muricy o Muricy nós procuramos ajuda. Exatamente. E você não tem a dúvida. Não tenho, eu não tenho a menor dúvida. Aí você fala, não, Sombra, você tá brincando com a minha inteligência que isso pode... Mas, gente, mas vem... lógico. Mas eu tô... essa é a inteligência desse povo. Eu não tenho essa menor dúvida. O que faria um político? É isso aí. E ludibriar. Como hoje o Binotti foi dar entrevista, uma entrevista rápida, né? E ele falou tudo. É, porque se for muito longa, passa vergonha, né? Não, então, não ia falar nada. Não falou nada com nada, só falou assim: o Dorival está prestigiado, então cuidado, Dorival. Ih, rapaz. Ele fez a mesma coisa com o Ceni, duas semanas depois o Ceni foi mandado embora. Prestigiado. Cuidado. Prestigiado, né? Cuidado. Ó, se você perder os dois próximos jogos, você vai embora. Porque ele fez a mesma coisa com o Ceni. Ele garantiu o Ceni até o fim de 2018. Imagina, se não é se perder os dois, aposto que é se perder a próxima. Mas então, pelo menos, ô Mota, agora ele perder, falou... Se perder não, é se não ganhar. Não, ele falou que realmente tá preocupado com a queda, com o rebaixamento, tá fazendo tudo, né? Peraí, mas Marcão, isso é óbvio. Ele começou a se preocupar agora? Né? Agora? Não, você tá de brincadeira. Também só faltava ele falar que não tá preocupado agora, com isso, né? Eu tô preocupado desde abril ou maio. Não, então, eles agora desde abril ou maio que eu mandei aqui no ar, eu falei, lugar dele não é no futebol, que ele não tem experiência nenhuma no futebol. Uhum. Ué, desde abril e maio. É ridículo. Agora ele tá preocupado? Né? Mas ô Sombra, vocês param pra analisar aí, ó, os dois ídolos recentes da história de São Paulo. Rogério Ceni e Muricy. É. Acho que devem ser talvez os últimos ídolos aí que São Paulo teve. O protagonista. Se vocês pararem para analisar, o Rogério Ceni foi colocado como um para-raio para tapar a falta de competência da diretoria. Isso? Puseram lá o Rogério Ceni, o Rogério Ceni ajudou o Leco a ganhar a eleição, as pessoas pararam de criticar a parte administrativa do São Paulo e só falavam de Rogério Ceni. Ele serviu ali de escudo e serviu de para-raio. Tá, só um parênteses, novamente, eu não acredito que ele ajudou a ganhar a eleição. Eu tenho para mim que eleições dão vitórias por outros elementos. Juro para você que quem estava fechado com o Leco, estava fechado com o Leco e não é por ter Rogério Ceni do lado. Lógico. Não, mas ali serviu até como um plus, porque ninguém mais falava de parte política de São Paulo, ninguém mais falava de coisas que aconteceram. Sim, ele serviu talvez de para-raio, porque quando você começou a falar de Rogério Ceni, a mídia toda parou de falar de Aidar, a mídia toda parou de falar de Ataíde Gil Guerreiro. É o modus operandi do político. Do jazz. Pois é, mas é que então. Tá, foi uma estratégia. Então isso, Sombra, culminou talvez com uma paz... Pelo menos uma paz, a grosso modo, a gente vendo de fora. Momentânea. Foi uma paz ali que São Paulo teve. Porque só falavam de Rogério Ceni, era um fator novo. Pô, e aí, como é que vai ser agora o Rogério como treinador, etc e tal. Tirou o foco da parte administrativa do clube, que era uma... Praticamente é um pardieiro. São Paulo hoje é um barco à deriva. Então, o Rogério Ceni naquele momento, ele tirou o foco. Hoje, se você traz um Muricy... Tá na cara também que não vão mais falar de Pinotti, não vão mais falar também de outras coisas ali, de Leco, de etc e tal. Vão falar só do Muricy. É claro. Mas eu acho que tá errado sobre a estratégia, porque, mais uma vez nessa relação, o Muricy, assim como o Rogério, há alguns meses, ele tinha muito mais a perder do que a ganhar. E o Muricy agora também, ele tem muito mais a perder do que a ganhar. Lógico. Porque, por exemplo, nessa situação, ô Motinha, todo mundo, mas o Rogério, o Benji ele falava, mas o Rogério tava se preparando. Ah. O fato do Rogério tá se preparando não quer dizer que ele estivesse tava preparado. Pronto, não estava pronto. O Rogério Ceni queimou inúmeras etapas da carreira dele. É. Isso para agradar a diretoria do São Paulo, que nessa relação é a mesma coisa, Motinha. Você está se afogando, se aparece alguém do teu lado para tentar te salvar, se você puder afundar aquela pessoa para você sobreviver, é instinto, cara. É instinto. A pessoa, muitas vezes, quando está se afogando, você não pode tentar ajudar assim pela frente, porque ela vai te puxar para baixo. É, e a diretoria do São Paulo está fazendo isso. Ela fez com o Rogério Ceni isso e vai fazer com o Muricy também. Tem certa semelhança no quesito político, né, de chamar a atenção. Mas eu acho que as consequências não são as mesmas. As consequências para o Rogério Ceni foram horrorosas. Ele era o técnico de fato. O Muricy, ele é tipo assim, vai fazer um cargo de consultor. Muricy, o que você acha que deve fazer nessa hora? Aí, etc. Então, ele não vai ser o diretor de futebol, ele não vai ser o técnico, ele não vai dar... Ele vai dar uma opinião, mas não vai mandar, né? Ele não vai escalar o time, no fim das contas, ele não vai estar lá no dia a dia do São Paulo. Mas, Sombra, é o Muricy que vai colocar a cara pra dar entrevista, cara. Não! Por quê? Não! Se o Muricy, peraí. Se o Muricy, é que agora ele falou que ele não vai, aí ele vai servir como se fosse um consultor. Eu duvido, mas é, se a diretoria do São Paulo, porque a ideia inicial era colocar o Muricy aí pra servir como se fosse um dirigente, como se fosse um diretor de futebol. Ele ia fazer praticamente o que o Pinotti faz, mas aquele elo mais próximo do campo. Mas ele não quer, mano. Não vai. Então, ele mas não é deixa. Que tá, Motinha, se fizessem isso com o Muricy, era pra colocar o cara na reta. Sim, pode ser. Agora o Muricy de consultor, ele vai lá meio que pra dar uma força, ele vai chegar numa preleção, ele vai conversar com os jogadores. Mas ele não vai dar a cara. Mas não vai dar cara. Eu duvido. Ele não vai assinar nada. Agora, trazer o Muricy. Pode. Agora. Não, o Muricy ele devia ser, por exemplo, no caso, o cara que deveria ser o grande coordenador do futebol de São Paulo. Aliás, ele deveria ser o diretor de São Paulo. Eu tô pra ver clube mais burro do que o São Paulo Futebol Clube. Mas de uma estupidez, de uma falta de QI, com duas pessoas do nível de Marco Aurélio Cunha e Muricy Ramalho que se dão... Os caras não colocarem os caras. E que se dão bem. Coloca o vendedor. Aí eles remuneram, Paulo, quem não manja do traçado e quem conhece do traçado não faz, não vai então, lá. Quando chegou... Entendeu ou não? Mas só que o Muricy e o Marco Aurélio não dão voto, né? Ah. Não dá voto. É, entendi. Não dá voto. Olha, você vou dizer, sobre, ajuda, como eu sempre falo, não são políticos. Política, me dá nojo. Porque o Marco é um cara que no conselho não tem grande influência. As pessoas têm certa restrição. Porque o Marco, ele tem muita força perante o torcedor. Mas se o presidente... E aquele que tem força com o torcedor, então, soma, o conselheiro não gosta. Ele tem medo. Porque ele se sente ameaçado. Mas vamos lá, então, vamos lá. Mas é muita burrice, né? Porque assim... Sim, é o mais burro dos clubes mais burros do futebol. Se o presidente coloca, por exemplo, Marco Aurélio, sabe? Decadente burro. Marco Aurélio também coloca lá o Muricy e remunera esses caras pra fazer o trabalho, porque eles conhecem do traçado. E o São Paulo vai bem, esse cara... Ele tem tudo para o nome dele bem. Ele que pôs. Exato. Você entendeu ou não? Claro. Mas é assinar um atestado de burrice muito grande, Domênico. Porque eu tive a competência de pôr os caras pagando mas os caras. Não, mas o ego deles é grande. Mas nego também. Não quer ser menor. É. Mas ele quer ser maior. O presidente não quer ser menor do que o coordenador e o diretor. Não quer. É ego, né? Não quer. O ego, olha, eu vou dizer uma coisa. Até porque, Domênico, se der certo, quem que você acha que a imprensa vai entrevistar? Vai chamar o Muricy. Mas o pensamento do Leco é justamente esse. Ele pensa assim, eu não vou colocar um cara competente pra fazer, porque eu quero fazer pra mostrar que eu sou o cara. Ô, Domênico, o retrato do São Paulo é aquela foto que foi batida no vestiário do jogo Botafogo e São Paulo, que o São Paulo virou. Eu vi, você falou aqui. Aí fizer aquela foto seguinte. Assim, tipo assim, tá vendo, nós é grande, nós não cai, nós veio aqui e ganhou. Meio Joesley aquela foto. Ela tem uma cara de Joesley. Sabe aquela coisa de cantar vitória, Eu não vou ser preso, não. Aquela foto é uma coisa meio Joesley. Aqui não cai. Aqui não vai preso. Você entendeu? A foto mais Joesley da vida do São Paulo, aquela no vestiário. Aí você vai ver aqui o conselheiro ali, Naté, o outro, tudo é voto. E São Paulo tem mais de 10 partidos políticos. É uma coisa ridícula, né? Quase um Brasil, né? Mas daqui a pouco vai ter o Partido Tricolor Aposentado, vai ter o Partido... Eu não sei o que esses caras têm tanta ideologia lá dentro. Não sei. Clube de futebol, no máximo, pode ter uma ou duas ideologias de direção. Mas não é. São oposição. Não, mas ali não são grupinhos, né? Grupelhos de amigos, né? Não dá. Então, são assim, o Big Brother desse, daquele, o Big Brother tricolor desse, é a Fazenda Tricolor ali. São os grupinhos, né? E vão fazendo ali. Amigo. Né? Paredão. E isso que você tá falando, ô Sombra, na reunião... Mas que clube burro, meu. Na reunião que teve hoje entre diretoria e jogadores aí, os jogadores criticaram esse fato aí que você tá comentando agora. Falou que tinha muita gente... Dentro do vestiário do São Paulo, que não faz parte do futebol. Ah, mas se você não me deixar entrar, eu não voto em você. Eu tenho que entrar lá, porque eu preciso lá dizer depois pro meu neto, tem que entrar com o meu neto e mostrar que eu sou importante dentro do clube. Eu sou um dos 240 donos do clube. Levo tapinha nas costas. Fala pro inferno. Ó, e a cartilha continua sendo escrita, hein? Mas fica tranquilo, viu? Como é que fica tranquilo que agora vão levar a comissão de torcedores e os torcedores, eles vão ter, logicamente... e não muito diferente de tudo aquilo que a gente fala aqui, vão falar para os jogadores, é lógico, os jogadores vão parar de errar, o Marcinho vai virar um dos melhores jogadores do Brasil. Bufarini. O Cueva vai ter uma vontade. Os goleiros do São Paulo vão virar um primor. Os goleiros do São Paulo nunca mais vão tocar um frango na vida depois dessa reunião. Eu acho que nessa reunião, que a diretoria vai participar, inclusive, eu queria saber quais diretores vão participar. Eu acho que mais do que perguntar pra jogadores, tinham que perguntar pra diretoria, cara. Mas, ó, você vai fazer a reunião, faz o negócio direitinho. Serve lá um provolone à milanesa. Pizza, é, bota pizza, um, bota um chopinho, é uma pizza. E traz pizza cortadinha ali, quadriculada. É, e põe uns garfinhos. Mas olha, isso, eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu, analisando, né, tudo assim. Analisando friamente. E fizeram com o São Paulo. Destruíram. Essa é a palavra. Destruíram. Fizeram. Olha o que esses caras fizeram com o time, cara. É. A Domênio, você tá pisando na cabeça dos caras. Não precisa. Eu não preciso pisar. É uma lágrima só, agora, depois dessa frase. Eu, quando eu falo sério, eu falo sério. O Domênico fala muito menos do que eu. Não. Eu mesmo sério, sou o primeiro a mostrar o ridículo. Não, mas eu não preciso ridicularizar. O São Paulo, eles mesmos estão sendo ridicularizados. Porque eles todos querem. Os grandes passaram por isso. Porque assim, o Palmeiras, mais do que nenhum, passou. Palmeiras passou mais do que nenhum. Muito semelhante ao que você falava. Não, eu vejo o Sombra, mas eu vejo o Sombra falando. Eu me vejo eu falando no passado. Porque o Palmeiras estava dessa forma, o que fizeram com o Palmeiras. Eu falava aqui. E os caras lá, era ego, era grupinhos. É isso aí. É a mesma merda. Desculpa o palavreado. Mas é uma porcaria. É uma merda. Faz, né? Todo mundo faz. É, o São Paulo, cara, era, sem dúvida, sem sombra de dúvida. Todo mundo falava ou não falava. Sim, era um clube modelo. Modelo. De clube modelo a clube, sei lá, apequenando, seja qual que seja a palavra. Eu não gosto de falar apequenando porque acho que é muito... aquele trouxa falou. Eu não gosto disso. Também. Essa palavra é muito forte, acho que é. E o trouxa que falou do Palmeiras é o que aconteceu. Então, assim, é a zica. O que fizeram, cara? Esses caras aí, o poder e o ego é uma coisa, é nojenta. É nojenta. Política é nojenta. Porque o cara, ele pensa nisso. Ele não pensa no clube dele. Ele quer que você... Ele pensa na carteirinha, no estacionamento. Eu acredito profundamente no que eu vou falar. Esses caras não torcem pro São Paulo. Esses caras que estavam no Palmeiras não torcem. Não torcem. Porque Sombra, pra uns... Cada um limitado ao seu QI. Ou você pensa... Não torce. Ah, mas tem porque, um que assim, torce pra você acredita, você acredita que tem alguns... Você duvide que alguns queiram que o time caia, porque fala, se cair, ele se ferra, eu vou lá e eu assumo. Ah, isso também tem. Então, se o cara torce pra cair, ele não é São Paulino. Ele é um desgraçado que tá ali. Você me desculpa falar assim. Mas é verdade, entendeu? Mas é. Porque eu passei por isso, meu clube passou muito por isso. E tinha muitos desgraçados ali. Ah, que torcia. Que torcia contra o Palmeiras. Cada vez que dava confusão, os caras aplaudiam. Eles estão só adormecidos. Pior que é verdade. Estão adormecidos. Ó, em todos os clubes, hein? A gente fala Palmeiras, que teve recentemente atraso. O Corinthians passou por isso. O São Paulo agora passa e o Corinthians... passou e se marcar os cartões e volta. E o Grêmio e todos esses times. Esses caras, eles ficam lá quietinho. Quando tá dando certo, os caras, ferrou, não tá dando certo. Vai falar o quê, né? Deixa. Quando começa a dar umas faisquinhas e tal, o cara quer aparecer. Aí quando a coisa vai degringolar, o cara vem pra cima. Fala, agora é a oportunidade. Aí, é igual o rato quando sai do porão. Manja aquele negócio. Os caras estão no porão. Mas quando vê que a coisa tá degringolando, vambora, que agora é a nossa chance, velho. Sai tudo do porão. Sai agora, dos bueiros, sabe assim? Essa coisa da reunião da torcida. Não adianta. O que o torcedor vai falar pro jogador? Fala assim, ó, você tem que tocar melhor. Você tem que finalizar melhor. Ó, Sombra, não vai falar, mas vai botar um terror nos caras. Não vai com a diretoria junto. Do Zidane. Não, vai ser. O que o jogador pode ouvir de um torcedor que ele já não saiba? Exato, cara. Não, detalhe. Os 40 mil que a gente tá pondo todo jogo, isso aí não emociona o cara, não faz nada com ele. Pera, se for torcida dessa que a gente se conhece... Concordo com o Mota. Não, mas não vai ser um protesto violento, não. Não, eu sei que não é violento, mas o torcedor, esses torcedores, eles são... Eles não têm nada a perder. O time pra ele é tudo. Entendeu? Então, é assim, Nutella, Domingo. Ele chega naqueles caras que sabe que tá fazendo. Sabe? Corpo mole? É, o chinelinho, aqueles caras que faz meio corpo mole. Mas não vai chegar ali, Domingo. Vai chegar o Katsu. Mas na moral. No Palmeiras aconteceu isso, no Corinthians cansou de acontecer isso, mano, sabe? Os caras chegam duro nesses caras que não. Não vai chegar no Lugano, os caras adoram, não vai chegar no Lugano. Ele vai chegar no cara que... Mas respeita e sabe que aquele cara gosta do time. Mas eu acho, Domênico... Tá lá por tá. Tá ganhando dinheiro dele, quer que se dane. Sabe aqueles negros? Porque tem. Tem um monte desses caras que estão no futebol. E fala assim... Aqui? E tem nego que joga, fala assim... Eu vou tentar se cair... Ano que vem eu não tô aqui mesmo, quero que se dane. Tem. Mas e esses torcedores sabem quem é, chega junto. Chega. Mas uma das condições pro cara ir lá trocar uma ideia com o elenco é que eles vão estar algemados, Domênico. Não, mas eu acho válido, cara. Porque assim, o que a torcida do São Paulo tem feito, cara, e eles pedirem essa reunião aí com os caras, eu acho válido a diretoria do São Paulo aceitar. Porque é você dar voz pra torcida, cara, você entendeu? Acho eu que não acho válido. Eu prefiro ter voto. Eu não acho. Também, válido. Eu também, mas já que eles deram essa opção de abertura pra poder fazer a reunião, que faça, cara, entendeu? Pelo menos não dá pra esperar nada disso. Então vamos lá, Então vamos lá, vamos recordar algumas coisas. Vocês falam que é válido. Vamos, não é? Desculpa a minha opinião, acho que não tem válido coisa nenhuma. Eu também. Acho que pra esse aspecto, o torcedor. Desculpa, honestamente, ele vai lá, vai conversar, vai dar dura num, vai dar dura outro. Isso é média, os caras estão fazendo média. Exatamente. Os dirigentes estão fazendo média. Isso não funciona. Ele sabe que isso não resolve nada. Não funciona. Não, tudo bem, mas, ó, o Corinthians, o Palmeiras, quando caiu, aconteceu isso, não surtiu efeito, caiu. Corinthians lá em 2007, eu lembro, o torcedor foi lá, e que agora vai ser na base do amor, não aconteceu, caiu. O Inter no ano passado, meus amigos, cara, olha o que o Sultan, foram lá quebrar, foram lá ter conversa com o jogador, o cacete, o que aconteceu? Caiu. Aí a diretora, não, pode ir lá conversar, foram lá conversar com o jogador, agora foi agora, vocês não estão lembrando, não aconteceu nada, nada, o Sombra tem razão, dá voto pros caras. Isso. Acha que o torcedor é importante? Dá. Legal. Se acha que é tão importante. Vamos colocar a única forma do torcedor, o torcedor só pode mudar. Demais, o torcedor não, tem duas formas únicas de se mudar resultado, os resultados venham a acontecer. Você dá voto pro cara, porque ele pode eleger quem ele acha que é melhor do que esse desgraçado ou não. E você tentar incentivar em campo. Incentivar em campo. Sempre lotar, tentar resgatar o time de uma porcaria que tá. Isso. Então isso ele pode fazer. Fazendo. E isso já tá fazendo. A outra não tem como fazer, porque. Não depende deles. Claro. Você entendeu? Porque não depende. E não tem, não estatuto, é interesse, no, estatuto. Não é interesse dos caras, é óbvio. Lógico que não. É lógico que não. Entendeu, Marcão? Sim, então mas... só tem essas duas formas. Ir lá e pra conversar, isso é média pra cacete que o cara faz. Aí o cara abre, não, estamos do lado do torcedor. Bobeira, legal o torcedor falar com o jogador. Não tem porra nenhuma. O torcedor não vai adiantar lá falar com o cara. Mas o Domênico. Eles têm que fazer o seguinte, meu amigo, tem que se fechar. O que tem que ser feito nesses momentos, e a maioria das vezes dos times, que poucos que se salvaram quando estavam numa desgraça, lembro do Fluminense. Eu lembro muito bem o que foi feito. O torcedor queria quebrar tudo. Os caras não deixaram mais entrar. Uhum. E eles se fecharam, foram pro interior, foram pra um hotel, se reuniram, ficaram tudo junto. Sabe? Tentar agrupar esse elenco. É. Que isso tá desagrupado, cara. Não tá funcionando. E primeira coisa, é fechar a casa. O São Paulo não tá se fechando. A defesa é aberta. Não pode tomar gol. E você belisca 1-0, vamos ganhar de 1-0. 1-0 é goleada. Tem que pensar assim. Não tá dando 1-0, não, né? Tá dando pra fazer a coisa funcionar. São Paulo, todo jogo toma 2 gols, cara. É muito erro individual. Palmeiras tomou 4. Dois. Tá tomando 2 pra cima toda hora. A média é 2. Você entendeu? Então, se não fechar a casinha e os caras tiverem com você, vamos jogar. Aí é a hora de falar, vamos jogar como time pequeno. Claro. Vamos jogar como time pequeno pra ajustar. Pra ganhar, não precisa tomar gol. Não pode tomar gol. Se não tomar gol, 0-0 é um pontinho. De pontinho em pontinho enxuga. E se tiver uma bola parada, um escanteio? Mas é verdade. Um escanteio, uma bola alta, cruzou, gol. Fecha de. Tá fechada, cara. Mas aí quem tem que fazer é o treinador. Vambora! Né? Não pode um time tá ganhando 2-0 da Ponte Preta, que tá lutando pra cair, e deixar empatar. Não pode! Mas então, assim, moral, isso, né? É coisa. E vou dizer, desculpa, caso, honestamente falando, o Dorival não é esse cara. Não, só pode já contratou errado. Desculpa, eu sei que o Marcão gosta. Alguns gostam, vocês acham. Ele não é esse eu cara. Gosto, mas o Dorival, ele é o cara que deu certo no Santos, porque o Santos sempre jogou pra frente. O Santos nunca foi recuar. E aí ele deu certo. No Palmeiras ele quase derrubou. Ele só não derrubou porque o Santos fez a parte dele lá. Obrigado. É verdade. Temos que falar a verdade aqui. Ele quase derrubou 2 times no mesmo ano. Não é ele o cara. Você vai ver o Muricy vai dar conselhos lá. Tem que fechar a casinha. O Muricy, quando vem pro São Paulo aquele ano que quase caiu, o que o Muricy fez? Qual foi a primeira coisa? São Paulo, de um jogo pro outro, começou a não tomar mais gol. Vocês esqueceram? Mas esqueceram? O problema, Domênico... Não é possível, Domênico, que a memória é assim, então... Domênico, o problema não é fechar a casinha, cara. Lógico que é. Mas assim, tem muito erro individual, cara. Isso aí você não pode jogar, não pode acreditar pro técnico o erro individual de um atleta, cara. A partir do momento que o atleta falha individualmente, como o próprio nome já diz, a falha é individual, cara. Então, o São Paulo tem tomado muitos gols bobos, cara. Então. E ainda, só pra finalizar com relação à reunião, partiu da torcida, cara. Foi uma iniciativa da torcida pedir pra fazer essa reunião. Sim, mas a gente falou isso. Então, mas é que tá. Então, acho que a diretoria atender, cara, é meio que você ouvir a voz da torcida, você entendeu? Tipo, pelo menos ouviram a torcida o que eles tinham pra falar. Respeito sua opinião, mas eu acho que só fizeram isso por pura demagogia. Ah, tudo bem, mas, pô, pelo menos. Não, você não tá respeitando, torcida... não, Sombra. Você tá pensando assim internamente. Nossa, que trouxa esse. Não, mas pra torcida, cara. Que tá falando. Pra torcida, porque você pensa assim, ó. Escroto. Se eu tô apoiando o time, ó, você pensa comigo. Ó, eu tô apoiando o time. Certo. Eu peço pra fazer uma reunião. E o cara não me atende. Pela Merlin, quem vai parar de apoiar? Muita gente faz, cara. Sim. Já que não estão me dando ouvido. Ah. Não vou. Tudo bem. Gente, eu cala a boca, mas eu vou falar agora com você que sempre sonhou em ter um Nissan na sua garagem. Então marque na sua agenda. Nesse mês, o Nissan Days está de volta com o melhor momento para você fazer uma escolha inteligente e trocar de carro. É inteligente ter o melhor da tecnologia japonesa fabricado no Brasil. É inteligente aproveitar ofertas imperdíveis que cabem no seu bolso. É inteligente oferecer toda a linha Nissan com taxa zero ou planos em até 72 vezes e ainda tem supervalorização do seu usado. Aproveite também para conhecer o Nissan Kicks 2018, o SUV mais desejado das ruas agora fabricado no Brasil, com câmera 360 graus inteligente, painel multifuncional, novas cores e muito mais. E ainda com taxa zero em 24 vezes, Nissan Days. Você não vai só trocar de carro, você vai trocar de marca. Passe numa concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra Nissan. Pedestre, use sua faixa. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Também no oferecimento do Buscapé, Dodô! Ah, Buscapé, Buscapé. Deixa eu mandar um abraço aqui, porque tem um... Olha só, rapaz, pessoal ouvindo a gente no carro agora. Quem tá ouvindo? É, rapaz, o Marcelo Bizu, São Paulino, tá? Bizu. Concordando, Bizu. Ô, Marcelo tá Bizu. Concordando com o que você tá falando aqui, com todo mundo aqui. Mandar um abraço pro Milton Palmeirense Roxo, adoro o Estádio 97. Olha só, vamos falar de Buscapé, porque é o seguinte, você sabe quando a gente vai comprar na internet e fica colecionando abas no navegador, sabe? Aquele monte de janelinha aberta, pim, pim, pim, um monte lá. Para com isso, meu amigo, para com isso. Dá um busca no Buscapé. O novo Buscapé reúne as ofertas das melhores lojas em um só lugar e facilita pra gente na hora de descobrir o menor preço, hein? E agora, além de comparar, você ainda compra direto do Buscapé, meu amigo. Presta atenção, você que tá vendo aí agora. Olha só, é, olha que oferta bacana pra você, hein? Smartphone LG K10, TV Índigo com Android 6.0. Câmera 13 megapixels. Oh, não é fraca, sabe o que é, não. 4 GB de memória. 16 GB com processador Octa-Core. Por apenas... Você não vai acreditar agora. Não. Presta atenção quanto? R$629. Só. Só R$629. Eu falo, meu amigo, não adianta você ficar aí com esse monte de aba aberta aí, não, meu amigo. É, acessa agora. Essas abas, tudo a ver com janela pra cacete, fica se atrapalhando todo. Vai num lugar só, meu amigo. Buscapé.com.br e garanta o seu smartphone por apenas R$629. Gostou? Então acessa aí, ó, buscapé.com.br. Acessa buscapé.com.br, tá bom? Ou você pode baixar o aplicativo e dar um busca no Buscapé. Novo Buscapé, compare, meu amigo, compre direto, economize direto. Faz assim, ó, dá um busca, dá um busca, dá um busca, dá um Buscapé. Boa, é isso aí, dá um busca no Buscapé. E você pode assistir o Estádio 97 através do facebook.com/energia97fm, tá bom? Vai lá, facebook.com/energia97fm. Faça como o Reinaldo Della Valle, o Guilherme Ayala, o Moisés Barros, o Danilo Martins, o Cleiton Souza. Deixa eu ver quem mais aqui tá no chat da transmissão. Ah. O Anderson Zacarias, o Marcelo Teodoro. Cadê o Zacarias? Cadê? O Dipa de Pietro, o Júnior Dias, o Leandro Andrade. Deixa eu ver quem mais tá aqui. O Diago Rodrigues, o Luiz Andrade, a Luiziane Gomes. Ela diz que ama o Estádio 97. Ah, legal. Domênico. Wesley Moraes. Boa, Domênico. São Paulo tem que jogar assim mesmo. Deixa eu ver quem verdade, mais tá aqui. Razão. Você vê que eu sou um imparcial. Olha aí, é, o Elias Silva, chupa. Opa, o Fábio Moreira, chupa. Domênico tá certo. Obrigado. O Johnny Metralha, vou na bota desse FDP, não sei nem ninguém. Nossa, vixe, Maria. Senhora. Pra caramba, que tanta hein? Agressividade, não, né? Não precisa, calma. É, tá falando isso aí. Mota. Coitado, ó, Mota, que triste. É isso aí, deixa eu ver aqui, o Fabiano Gomes Nunes, fala da Naba. O Cristiano Venceslau, Quito Nativa e muita gente entrando e participando da nossa transmissão no facebook.com/energia97. FM, seu bem. Vamos lá, Corinthians. Ah, Coringão, Coringão. Tá Vamos falar do time que não tem crise. Ah, mas tá dizendo que não tem crise. Que é líder do Campeonato Brasileiro. Ué. E deixa o crise. Santos por último pra crise. Segurar a audiência. Beleza. Primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. Até quando? Ai, primeiro colocado, Deus ué, não céu. Importa, ainda é. Ah, com 7 pontos de vantagem pro segundo, crise aonde? Crise. Crise tá no seu fiosco. 4 jogos, 6 derrotas. Ô, seu mano. Tá devendo pra mais alguém aí o Gambá ou ainda não? Nossa! Dá uma pegada aqui, ô. Vai conversar com o elenco lá, o trouxa. Vai lá conversar com o elenco lá. Coloca teu nome na listinha, ver se é chamado você, lá. Mas você não é ninguém pra ficar falando, ridicularizando a questão de falar com o elenco, né? É. Eu sou o líder. Não. A história do teu clube mostra diferente. Nossa senhora, mas... Eles foram os primeiros, né? Foram os primeiros. Com o kit tapa na orelha, né? Tapa na orelha não, peraí. Tapa na zureba não. Tapa na zureba não. O bagulho é o seguinte, aquilo ali é preleção motivacional. Aquilo ali chama-se psicologia reversa, mano. É, o pisco tapa. Mas no Corinthians esse tipo de coisa faz bem. Mas vamos lá. Antes do jogo contra o Vasco, tem a Sul-Americana, o Racing. Né? É, hoje foi dia de inscrevermos um jogador no lugar do Cleiton, foi devolvido ao Atlético para Atlético Mineiro. É Domênico. É o Ameixa. Não. Volante Ameixa. Volante. Nome dele é... Ameixa? O nome dele é Varian, é isso? Warian. É Warian. Warian. É o Arian. Eu gosto do Arian. 21 anos, moletão. Eu gosto do Arian. Camisa nova. Esse menino aí, esse moleque é bom jogador. Muito ele bom. Lembra, assim, pra quem não conhece, é o Yaya Touré, cara. Ah, não. Meu Deus, corta o microfone dele. O moleque é bom jogador. Deve ser ótimo. O moleque é fera, mano. O Ameixa deve ser ótimo. Agora tem o Ameixa. Lá então, tá escrito. Ah, legal, é o MM Alisson. Ele lá. É olha, bom olha, mesmo. Olha. Botou vocês no bolso. Ô, Ben. Mas com relação, por exemplo, ao time do Corinthians. É um time que tá tranquilo. O Arana ainda será preservado nessa partida diante do Racing. Sim. Aí na quarta-feira. Mas possivelmente ele volta já no final de semana diante do Vasco. O Corinthians ele não contará também aí com a presença do Cleiton, né? O Cleiton, que era aquele jogador da Ponte Preta, ele já jogou pela... eu gosto também. Já jogou pela Macaca aí, a Copa Sul-Americana, então ele não vai poder atuar pelo Coringão. Que sorte do Corinthians. Mas com exceção disso daí, é força máxima, velho. Vai lá com o Wagner, Balbuena, Pablo, o Romero e tudo. Nossa. Vai lá com o Gabriel, o Maicon, o Jadson, o Rodriguinho, o Romero, e lá na frente é o Jô. É força máxima pra enfrentar o Racing aí, cara, e ser o jogo da ressurreição. Ei! E o Corinthians aí tem muito o que falar, mas é verdade, é verdade. É o jogo da ressurreição, é jogo porque vocês voltar. Estão mortos, é isso? Não sei. Falou segundo que não tem turno, crise, segundo hein? Turno aí, o Corinthians ele deitou em berço esplêndido, mas agora vai voltar. É, turno o Corinthians faz o quê? A penúltima campanha, é isso? Antepenúltimo. Tá mal. Antepenúltimo e mesmo assim tem 7 pontos pro segundo. Pra você ter uma ideia jorrada turno, que a gente deu no primeiro turno. O primeiro turno fizeram um turno muito bom, mas eu não sei não, hein? A subida não, mas agora engrena tá pesando, de novo. Hein, agora engrena de novo. O bagulho como é louco. Mano. Agora vai engrenar. Subidinha vai ganhar do Racing. Vai ganhar do Racing, é louco, ganha do Vasco. Ganha do Racing de novo na Argentina. E depois ganha do São Paulo. Eita! São Paulo vai se reabilitar em cima dos gambá, mano. Tô achando também. Chupa a mão. É ou não é, Domênico? Vai voar pena pra todo lado? Domênico que é um cara imparcial na história. Eu tô pior que eu tô achando isso. Eu também. Você não acha nada, São Paulo não vai ganhar do Vitória, mas vai ganhar do... Eu falei não, no elevador. Tá com cara, tá com cara. Não vai ganhar do Vitória, mas vai ganhar do com Vitória e ganha do... Tô falando pra vocês. Agora mesmo, agora mesmo. É analisar futebol. É analisar futebol. É o que resta pra vocês, Gorá. Que isso. Gorá. Tenta agora mesmo, porque o bagulho é louco, cambada de prego. O vai que dá certo, vai ser um tesão. Quatro jogos no retorno, os caras perderam 3, velho. Nossa, campanha de rebaixado. E ganhou de quem? Ganhou a campanha do teu. Ganhou de quem? Qual a campanha do teu? No retorno, pera só, ganharam de quem? Da Chape. Campanha do seu, eu avisei aqui, ganharam da Chape. Deus tá de olho. Deus tá de olho. Se fecha aí o Deus tá de olho, tá de olho. Sorte que eles têm 50 e não caem mais. Exato. Mas time, vai que sobe a volta de preocupar, corte, vai que o time sobe. Que deveria se preocupar e não cair não é o meu, não. Vamos cair junto, aí. Mano. Vamos cair junto. Não, vai por você. Perde todas, mano. Nossa vamos senhora. Vale por vocês. Estádio 97 da Energia, 97 oferecimento de Stella Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Porto. Fala de nós. Seu Bento tá ficando inteligentezinho, muito esperto, deixando pro fim o Santos pra segurar claro, a audiência. Claro! Boa! Mas é óbvio. Tá rindo do que? Sempre. Você tá rindo, Vieira? Você tá rindo? Eu achei bonito. Ô, Domênico. Fala de nós. Isso aí, olha. Nós aqui, Caio São hoje voltou a treinar. Já fez lá o que tinha que fazer? Ao lado dos outros goleiros, voltou a fazer o trabalho aí. É, o mas tá caindo só pro lado, também. Né, Bento? Não tá, não, não tá pulando pro lado da cirurgia ainda. É, ele não. Tá. Sabe quando a gente vai jogar bola café tá com penso. Leite? É igual pipa quando você faz um furo no outro não, lado. Tá é. Bem com a rabiola no braço dele. Mentira, mano. Para de gorar. Pipa, quando... É verdade, então, é verdade. Vocês estão gorando tá um ser humano, vocês estão loucos. Então, tanto é que nas cobranças de pênalti, Domênico, só bateram no contrapé, mano. Ele não tá podendo pular pra lá. É, sim, você vai ver só. Isso aí, Domênico. O Dracena falou hoje, né? Jogo só na segunda-feira contra o Coxa. Falou que ainda briga pelo. Tinto, cara, que discurso de motivacionar, né? É, não pode jogar o boné, né? Não, mas do jeito que tá acontecendo aí, o outro só perde. É, então, segunda-feira, o Coxa só que tem no Pacaembu. Ganhado, tem que ganhar. Não adianta o outro só perder, tem que ganhar. Tá, é uma boa chance, ó. Coxa no Pacaembu, segunda às 21. Esse tem que ganhar, e o São Paulo vai torcer pra nós, hein? Exato. Olha a torcida do São Paulo aí nesse jogo, hein? O quê? Palmeiras e Curitiba aqui no Pacaembu. Ah, mas há vários jogos já vem torcendo pra vocês, né, mano? Mas faz muito tempo já. Palmeiras e Vitória, Palmeiras e Vasco, Palmeiras e metade da tabela, não tem jeito. Fala, você vê como você é loser, Domênico, tá vendo? Eu sou loser. Loser. Eu o Palmeiras não vai, o Palmeiras não conquista mais o Campeonato Brasileiro, você sabe disso. Como vocês não conquista? Doar esses pontos aí pro Curitiba, lógico que é. Como não conquista mais? É muito mais fácil hoje São Paulo cair do que o Palmeiras ganhar o título brasileiro. Então vamos fazer o seguinte, mano. Fala aí. Como a gente joga por dois último? Pontos. Não, vamos fazer o seguinte. A gente joga por último, certo? A gente vai saber tudo o que aconteceu na rodada. O Vasco também tá ali, em Pinda, em Monhangaba ali, pra lá, pra cá. Entrou então vocês perdem pro Vasco também. Você tá louco, o Vasco subiu, o Vasco quase entrou em G6, o Vasco é o oitavo hoje. O Vasco tem o quê, 30? O Vasco é o oitavo, você tá louco. O Vasco, 30? Quando o Vasco ganhou do Grêmio, ele entrou no G6. Subiu, ele subiu, mano. Quantos pontos tem? Eu tô perguntando, não quero saber se subiu ou desceu, porra. O Vasco hoje, Domenico Gato, o Vasco é o oitavo colocado hoje do Campeonato Brasileiro. Pontos? Ele tá com 31 pontos. Quantos pontos tem o São Paulo? 7 a mais, 24. Tá lutando ali. Então se o Corinthians perder pro Vasco, a gente ajuda o Curitiba. Beleza? Beleza, combinado. Então tá bom. Pede lá pro Vasco. Saiu, mano. Fácil. Vai antes. Tá isso, torce mesmo, velho. Tá com medo de perder, né, mano? Essa agora, vai ser a desculpa, então. É desculpa pronta, viu, Vitor? Capaz de tomar uma enrabada do Vasco. Véi, agora é todo mundo unido por um só ideal. Depende de nós, Domênico. Depende de nós. São Paulo. Ué, vocês estão perdendo pro teu time que tá no G4, vai perder pra gente também. Ué. Não, pra... Fala besteira. Acho que agora é aquele momento mesmo especial. Aquele momento especial, que agora vai ficar guardando. Agora é a hora. Sim, senhor, tem que segurar o audiência assim. Agora explode. É isso aí. E aí? Tudo bem? Chefe. Vamos lá. Cadê o RG? Só veio o chefe hoje? Só veio o chefe. RG? RG? Cadê ele? Halloween da véia. Você vai participar, RG? Na verdade, o legal de você contratar o RG pro Halloween do Energia na Véia, que vai acontecer dia 27 de outubro, você não precisa gastar com maquiagem. Isso seria só leva o elástico, né? Quanto será que ele cobra pra assustar uma casa, hein? Se ele fosse pra assustar uma casa? Quanto será que ele cobra? Quantos quartos, depende. Quatro? É. Se ele fosse olha, se ele ficar pelado... Que monstro ele seria? O monstro RG. Você não lembra que quando a gente foi no Jô Soares... Aí o RG, acho que ele falou assim, pô, coitado. Porque eu sou um monstro. O João olhou pra ele, puta, é verdade, você é um monstro mesmo. Mas, você não lembra disso? Lembro, agora veio aqui na mente. Mas, ó, o negócio essa é sua mente que às vezes é ruim de lembrar. Memória fraca. O RG chamou o Jô Soares de monstro. Aí é o RG. Jô, você é um monstro. Aí o Jô respondeu, monstro é você. Monstro é você. Aquela época. Mas a RG deu umas puxadas na bola do João, né? Porque você é um monstro, né? É, vou mostrar, né? Que eles dão aquela pediu até a caneca e tomou um não. Tomou um não. Nossa senhora. O João também, viu? Aí, pra completar, esse dia, né? Só pra aproveitar, né, Sombra? Foi lá e trombou o Chico Pinheiro lá, foi cumprimentar o cara. Que isso, lembrou de novo. Chico Pinheiro. Como assim? Vocês estão mortos? Não, foi o maior vácuo vai, da história. Foi um vácuo. Ué, mas eu posso fazer que o cara é, né, mal educado, né? Olha, foi o maior vácuo da história. É mesmo, é maior. Juro por Deus, isso é verdade. Quem é Jô e quem é Chico Pinheiro? Porque a pessoa, olha, o pessoal não sabe o que aconteceu. Muitos ouvintes novos do estádio, né, etc. Eles às vezes não têm noção do que aconteceu. Olha, a gente foi no jogo. Essa vinheta aí que nós fizemos. Ah, é, teve até essa vinheta. Peraí, deixa eu ver que vinheta é essa aqui, deixa eu ver. Atenção, ouvintes do estádio 97. Ao top de 5 segundos, as incríveis notícias do Mota. Nossa, o Domênico é muito traíra. Domênico é traíra demais, né? Não lembro disso. O Mota ficou no vácuo. A gente tava lá na Globo e tava esperando pra fazer o Jô, pra fazer, né, o Jô Soares. É. Ah, beleza, tal. Aí o Mota, eu não vi, né, essa cena. Você não viu isso? Quem que viu? Você não sabe. A única pessoa que viu. Que viu. Eu vi. Vi também. Ah, foi você e o Beijo? Eu não lembro. Caraca, o Beijo. Aí o Mota, que faz aquela linha assim, tipo, vocês são engajados e tal, né? Uhum. Deixa eu dar aqui, não. Deixa eu dar um prestigiar, mostrar que eu sou amigão. Ah, amigo e telespectador. Amigo telespectador. Ah, e aí, cara, velho. E viu o Chico Pinheiro vindo. Aí o Mota foi seco. Estendeu o braço. Deu a mão pra ele. Mota estendeu o braço. A bola passa pelo lado do gol, leva pra fora. Chico Pinheiro passou reto. Ah, não. Reto. Você tá bugando, que não me viu. Eu não. Sim! Ele não viu e passou. O Mota não nega. Ele não viu, não, Mota. Ele não viu. Mas o cara, né, posso fazer o quê? Ô, Mota, mas por que você não fingiu que você tava espreguiçando, velho? Ô, Mota, mas pensa, às vezes ele tinha acabado de lavar a mão. Atenção. Ah, mas o cara, né, fazer o quê? Atenção, vai de novo. Vamos agora fazer a encenação. Vai. Lá nós no show, Atenção, sim. O Vieira. Sim. Ah, eu não mudei nada, hein? Nossa, que coisa não, impressionante. Não mudou, nossa, não, assim. Você tinha cabelo no aqui na frente, velho. Tá semi-parecido. Ah, eu não mudei nada. Para, os anos passaram e eu tô igual, cara. Isso é igualzinho. Você é meu amigo, pô. Igual, igual, olha lá. Nossa, igual, meu Deus. Bom, aí. Que ano que foi isso aí? Isso foi. Meu, isso faz uns 7 anos. Mais, eu acho. 2004, acho. 2006? É mesmo, já faz 11 anos. 11 anos. Nossa. Nossa, não, 11, gente. 11 conta, chefe. Tá louco, faz tudo isso. Tá em 2015. Dá uma calculadora pra criança ali. Pô, pior que nossa, chefe, esse negócio é fazer paella mesmo, hein? Esse dia, esse dia. Ainda bem que você é bom de cozinha. Você vê como eu sou. Você vê que como eu sou um profissional, né? Você falou que imitava o Galvão nesse dia. Sim. Eu narrei. Os desgraçados colocaram o jogo do Fluminense ganhando, acho que de 5 do Palmeiras. No. Eu tinha que narrar todos os gols lá. Foi uma sacanagem esse dia que fizeram comigo lá. Olha, atenção. Olha lá eu narrando ali, ó. Eu tô narrando esse jogo aí, ó. Não é isso? É porque o Jô é flu, né? Exatamente, o Jô Soares, torcedor do Fluminense. Sim. 2008. Falei 9 anos. 9 aninhos, 9 aninhos. Nossa, chupa todos vocês agora. Você falou 11, ok. Eu falei 9, o pior não é isso, pior que eu tava nesse dia, eu tava no campo. Eu tava na torcida. Olha o Domênico lá, ó. Eu narrei. Tadinho do Domênico. Mas aí é profissional demais, né? Bom, aí. Ah, não foi nada. Vamos agora encenar. Atenção. Sim. Vamos fazer aqui de conta que aqui aí atrás é o corredor lá da rádio da Vai, levanta aí. Da TV Globo. Vai lá, levanta, Vieira. Você é o Chico Pinheiro. Não, para. O Vieira é o Chico Pinheiro. É o Chico Pinheiro. É gêmeo. É gêmeo. Levanta, cara. É gêmeo. Chico Pinheiro. É um gêmeo, seu burro. Vieira, fica naquele canto ali. Isso é exclusivo só no Face. Aí o Mota vai vindo ali. Exclusivo só pra quem tá assistindo no Face. Tira. Tira as cadeiras aí. Tira as cadeiras aí. Aqui é o corredor. Engordou, Mota, fica aí onde você tá. Chico Pinheiro engordou? Engordou. E o Mota tá paradinho ali e tal. Aí o Chico Pinheiro vem vindo. Ele vem vindo. Chico Pinheiro vem vindo. Todo pimpão. Saiu do ar, né? Hoje vai dar um pega na cara da Vilhena e tal. E aí? Vai pra... Não, volta, Vieira, volta. Não, calma. Ele vinha mais rápido, Ele vinha mais num passo. Ele vinha mais rápido, é tipo assim, tem que ir pro estúdio. E ele chega e o Mota vai estica o braço. Assim? E passa reto. Passou reto. E a mão do Mota ficou assim? Ficou. Assim? Temos o áudio, temos aqui exclusividade do áudio da mão do Mota. Foi isso mesmo, né? Foi assim, isso mesmo. E aí, a gente olhando do lado. Mas ele ficou com o tempo com a mão assim ainda? Ele tava ali rolando de rir. Ficou. Ele até olhou pra mão pra ver se não tava suja. pra ver se ele, o cara não tinha ficado com nojo. Eu fiz assim pra ver se eu tava. Vocês estão brincando. Pra quem não sabe, o Chico Pinheiro ele tem uma briga antiga com o Dedé Santana. E ele achou que era o Dedé Santana, entendeu? É sério? Aí ele olhou e falou: não, o Dedé Santana aqui não. Mas foi mancada do Chico Pinheiro ignorar nossa Maju. Majumento. Fala, mano. Que isso? É, eu queria perguntar pro Mota, Sombra, quem que ele odeia mais? Se é o Chico Pinheiro ou o Brito Júnior? Porque o Mota também tem uma treta com o Brito Júnior. Treta com o Brito Júnior. Ao vivo, né? O Mota era Bedel. O Mota era Bedel numa escola. Não, era professor, ô trouxa. Eu não tô entendendo porque eu não sei nem dessa história. Ele era professor e daí? De educação artística. Tá, mas e que aconteceu? O cara ficou 4 anos na faculdade pra aprender dobradura, velho. Origami. É, então pega a minha dobradura. Você imagina sobre o que você que do Mota. Lá com o Brito, na prova lá. De educação artística, o cara pegou uma folha de sulfite. Mas o que aconteceu com o Sérgio Brito? Passou o Brito. Peraí, deixa o palhaço acabar com a... Dá a segurar, o Sérgio Brito. Imagina o que você fez do Mota na faculdade. Sérgio Brito burro. Sérgio Brito é titã. Nossa. Olha o TCC do Mota na faculdade. Ele pegou uma folha de sulfite. Segura, pô. Pega uma folha qualquer aí, vai. Ele pegou uma folha de sulfite, passa... Dá uma passada de tinta de um lado, certo. Aí dobra assim e faz assim, a borboleta. Que isso? Que isso? O TCC do Mota. Isso foi o TCC? É. Formado em educação artística, velho. A borboleta. É que ele só trabalha com arte abstrata, você não entende. Ah, tá, não, de novo. Atenção, gente, o TCC do Mota na faculdade de educação artística. Quem nunca fez isso no prézinho? Só que o Mota fez uma faculdade pra aprender. Ele passa metade da... Tá mostrando ali. Imagina que isso aqui é uma folha de sulfite. Certo. Ele passa metade da... toma uma folha, isso aqui é folha, tem, ó. Da folha, já folha. Mas aí precisa da tinta guache também. Não, faz mal. Não, mas usa a folha, não precisa fazer. Pega esse aí, vai. É assim, interpretar, vai. Você pega uma tinta, passa na metade da folha, você dobra a primeira folha. Aí você pinta só a metade da folha. Certo, dobrou. Você faz tipo uma pincelada de tinta assim, ó, e certo, pronto. Isso. Aí você dobra de novo. Dobra, e aí você abre. Aí o Mota, a borboleta. Olha a cara do Jegue olhando pro Marcão. Ele descobriu, hein, Mota? Descobriu. Dá um close na... Ah, o Mota! Dá um close na cara do Mota. Ah, tá triste. Vocês estão loucos. Tá bom, ele tá triste. O cara estuda. Você sabe por que ele tá triste? O cara estuda um tempão. A borboleta fugindo. A borboleta fugindo. O Pitinini tá bravo agora. Ai, desce o Pitinini. Pô, é nóis, Maltinha. Tamo junto, velho. Ô, mano. Mas e a história? Mas não contou a porra da história que eu quero saber do Brito Júnior. Você viu a borboleta do mano por aí? Do voou Mota, por aqui, velho. Voou por aqui. Mas quero saber. Você não viu a cobra também, não? Só um minuto. O que aconteceu lá do Brito Júnior, porra? Conta, Mota. Eu sei. Na minha escola, teve um concurso. Aí ele foi lá. Eu teve fazer um uma concurso. E na escola que eu dava aula, a minha turma que eu inscrevi ganhou. E a gente foi pintar, certo. Né? O melhor borboleta. No museu. Não dá pra contar. Fica falta o dia, não quero. Não, eu vou ficar curioso aqui. Vai ficar, vai ficar. Você vai não vai ficar, não vou contar. E os ouvintes estão loucos pra saber. Ah, pronto, o ouvinte que se dane também. Tá todo mundo rindo aí, não. Não vou falar mais nada. Fiquem quietos vocês aí, porra. Eu quero saber a história. Não, agora ninguém vai rir. Eu vou ficar quieto, prometo. Vai. Aí, vai, aí, a Globo, o SPTV, marcou o quem ganhou o prêmio pra ir lá gravar o que que era lá, e tal. Entendi. E as crianças foram pintar o mural. E aí? Chegou lá o Brito Júnior, ficou meio pé da vida, ele era meio mal educado, meio grosso. Sabia não. E ele foi meio grosso com a gente, foi meio grosso com a molecada. Só na fazenda. Meio grosso. Você não gosta do grosso, Mota? Tá, mas nossa. E aí? E aí, na hora, ao vivo, ele começou a falar umas coisas que não tinha nada a ver. Eu falei, não é isso, não. Ele foi, não, fica quieto. Mano... Fica quieto, ele falou? É. Aí, cortaram. Aí a gente começou a brigar, velho, discutir. Eu falei, vambora, não vai gravar porcaria nenhuma, vambora. E não gravou porra nenhuma. Não, fomos embora. Caraca, velho. E por isso que você nunca foi chamado pra fazer a Fazenda? É verdade. Não, não é por isso. Não. É que o burrinho de lá não tinha morrido ainda. Ah, é que sua mãe pegou meu lugar. A sua mãe pegou meu lugar. É. Fala. Toma um cartão vermelho pra você. Ah, vermelho? Tomou vermelho! Gente, tomou vermelho! Meu Deus, já foi expulso! Mas não é possível! Tomou vermelho! Porra, vermelhou! Tomou vermelho! Vermelho! É no curral! No curral, exatamente! No curral! No curral! Caramba, vocês também, viu? A melô da vaca de Chico, né? Olha! Ah, meu Deus do céu! Ô, mano! Diga, depois Sombra. Dessa, eu tenho que dar uma passada no Mac, cara. Opa, e fará muito bem, Sombra. Então, vou aproveitar que também deixa eu falar do novo quarteirão. Se liga só, rapaziada. Pra deixar o quarteirão com queijo ainda mais gostoso, só com mais quarteirão. Por isso, o McDonald's teve uma ideia duplamente genial e preparou o duplo quarteirão, rapaziada, com dois hambúrgueres e os ingredientes que todo mundo adora. Queijo cheddar, ketchup, mostarda, cebola fresca, picles e pão com gergelim. É duplamente perfeito, duplamente inigualável. Quarteirão com queijo ou duplo quarteirão? Ô, dúvida! Duplamente cruel. Hoje eu vou mandar um duplo quarteirão, cara. Esse lanche tá demais. Ah, é bom. É bom. Top. É isso aí. Vamos aos ouvintes? 3, 2, 8, 4, 3. Peraí, Sombra. Ah. E a notícia do peixe? Do grande peixe, que é assim, ó, os caras estão esquecendo. Esse acéfalo aqui começou a falar das briguinhas assim? Dele com o Chico Pinheiro. Ninguém você segurou a audiência até agora, pô. Audiência, Sombra. E o Bento foi embora. Chuva de e-mails e Twitter. É, o Facebook aí tá explodindo. Perdão à imensa nação alvinegra apoiana. Perdão. Pelo amor de Deus. Perdão. Sim, é isso aí. Um erro desse. Ah, notícia assim: 2-0 no Corinthians no final de semana. Pra o mano lembrar que talvez ele tenha esquecido. Nossa. Já passou isso aí, eu trouxe. Porra, isso aí tá parecendo a pizza de domingo que compra hoje. O time já está no Equador pra enfrentar o Barcelona amanhã. Vai custar cara essa vitória sua, viu? E aí. Ah, não vai, não. Fica sabe por que o time tá desgastado, imagina. Cara? Você vai ver amanhã. Você vai ver amanhã. Vamos ver amanhã, hein? Você vai ver amanhã. Vamos no ver. Equador. Inclusive, então. o Santos tá, acho que há 15 ou 16 jogos sem perder. Na Libertadores. É, e esse tabu, não, envolvendo o Campeonato Brasileiro também. Ó. É, também. Crise. Também. Crise. É, esse tipo de jogo é o famoso tabu caindo. Ah, é o famoso tabu caindo. Ah, mas então, é verdade, assim, ô Benedetti, então vou falar uma quanto estatística. Mais jogos você está sem perder, mais próximo da derrota você está. Isso daí é matemático. Mas eu estou apoiado por estatística que as três vezes o Santos enfrentou o Barcelona, ganhou as três, nem empatou. Então, até pior, aí, Domênio, com a zica. Nem contra o Barcelona. Qual Barcelona? Qual Barcelona? Estou falando desse aí, né? No caso. E, mano, porque do outro, né, mano? No caso outra, é desse aí que eu tô falando. Ô Vieira, porque quando você fala de Barcelona hoje pra Santista, já remete aquele lá. É, não, o cara já começa a fazer cocô mole. Lógico que é, para de mentir. Agora nós estamos jogando Libertadores. Dá uma baixada então, de bola aí que você não conhece nada. Mas você fala Barcelona, campeonato. Você começa. Nossa. É como se fosse uma kriptonita pro Superman. É nada. Kriptonita, o cara derrota já começa normal, a gerar. Aconteceu. Ah, falou, é, tomou 4. Derrota normal 8. Pelo amor de Deus. Muito bem. E que mais do Santos? Temos uma notícia boa e uma notícia ruim. Ih, o pedágio vai baixar. A primeira ruim, né? Não, a boa. A primeira é que a contusão, acho que já foi falado, a contusão do Gustavo Henrique e do Copete não foi nada sério. Eles não foram viajar, não jogam no meio da semana. O do Gustavo Henrique foi um estiramento de ligamento. De ligamento, mas nada preocupante. No mesmo joelho que tinha feito a cirurgia. 10 dias aí a previsão. E a ruim... Então, a notícia boa é que não foi nada grave. A notícia ruim é que eles não têm convênio, velho. Então, quieta aí. A ruim é que o Thiago Ribeiro amanheceu hoje, tudo certinho, deve ir pro jogo. Então, o Levir Cup não pode colocar ele de titular, cara. Gente, eu não sei porque esse gente, jogador, gente, eu gosto desse jogador. Sério, atenção. Troca com o Borja, eu acho ele bom jogador. Tem que ser, gente. Eu queria agradecer a EPG ZGG, onde o Mota dava aula. Hã? Não! O que aconteceu? onde fez o curso? O curso. De educação artística. Conseguimos recuperar. Não. O trabalho de TCC, de conclusão de curso, do Cláudio Mota. Ah, um ouvinte que fazia parte da mesma turma recuperou. Não, não é possível. E temos agora aqui, atenção. Cadê? Marcão, olha aí. Na câmera. Que bota na câmera. A boboleta. A boboleta. Conseguimos o trabalho da boboleta. Não, não pode ser. É verdade. Ah, tá aqui, Domênico Gato. É verdade. Não pode ser. Conseguimos. Olha a audiência do estádio. Parabéns, viu, Mota? Até os amiguinhos dele, da época de adolescência. Né? O pessoal conseguiu recuperar o trabalho. Caramba, velho. Olha, Domênico, que bonitinho. Que bonitinho, o time tricolor mandou assim, ó. Galera, esquece o futebol hoje. Fica só zoando o bota. Sensacional. Cara, são São Paulino, velho. Boa, Tito. Você precisa postar. Posta, meu. Manda no meu WhatsApp isso. Isso é fantástico, por favor. Meu Deus do céu. Estádio 97. Que mais do Santos? Desculpa, imensa nação ao Santista, Alvinegra. Parado, né? Preparado pro jogo. O jogo vai ser difícil, mas... Porção do porquinho. Olha a notícia do Santos. Porção do porquinho. O que é porção do porquinho? Quanto custa, seu animal? Vai, porquinho... In natura, congelado, uns 15 pau. Não, na praia, besta. Ah, não. Na praia eu não como porquinho. Um camarão. Não, vamos inflar aqui as notícias do Santos. Vou puxar aqui mais uma receita para reumatismo, tratamento de reumatismo caseiro. Aí, você pode pegar a dica do seu time. Aí dá deitada. Dá pra cair, você quer vir falar que do meu, passar aí. A bola aí. Aqui, ó. Eu puxei a semana passada. Vocês sabiam que dá pra você tratar reumatismo caseiro? Com caroços de abacate? Nossa, sim. Sensacional, olha que Mota. Cuidado, dois, hein, gente. Cuidado que você vai fazer com o caroço do abacate. Mota, você tá com reumatismo no bumbum, né? Cuidado, hein. Juiz. Sensacional. Ai, meu Deus. Ó, suco natureba de cenoura e folha de beterraba. Ó, o Benedetti querendo tirar. Sai fora daí, ó. O Zé então... fala assim, tem que passar um unguento. Tem que passar um unguento. Tem que ungir. Você lembra do Zé Bétio no show de rádio? Oi, gorda. Ô, gorda. Oi, Mota. Vai precisar passar um... Zé Bétio, né? Precisa passar um guento no gordo. Guento? Guento no gordo? Ó, alho também. Hora. Anota aí, Santista. Alho também é muito bom, cara. Alho, alho. Alho também. Você passa na junta lá, depois você sai no sol. Aquele negócio daquela... Ah, mas o que é isso? Olha. Que é isso? Vocês estão tudo loucos. Ah, Estádio 97 tem oferecimento de HD em seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também é oferecimento do Extra Futebol Pé de Cerveja Amistel Geladinha. Futebol Pé de Extra Gol. Beba com moderação. E eu tenho um recado importante para você. Você já ouviu aqui a gente falando de Copa do Mundo. Copa do Mundo tá chegando. Ano que vem tá logo aí. Passa tão rápido que você nem percebe, né, cara? Há quanto tempo aí? 3 anos atrás a gente tava aí, né? Com a Copa do Mundo no Brasil, o Bá chorando copiosamente. Tava falando da Naba. Coisa impressionante. Todo brasileiro falando da Naba aí, 7-1, caramba. 3 anos já se passaram. Então você vê como um ano agora passa rapidinho. Muito. É mesmo. E há muito tempo a gente já vem falando aqui, né? Quem quer viajar pra Copa do Mundo tem obrigação de viajar com a Estela Barros. Aí você fala, mas por que obrigação? Bom, primeiro porque a Estela Barros é aquela que tem mais de 40 anos em Copas do Mundo. É aquela que tem várias opções de roteiro já separados por fase. É aquela que vai te oferecer a opção de repente você só assistir a primeira fase, ou assistir só a semifinal e final, de repente um único jogo, ou até a Copa inteira. A Estela Barros tem o Hospitality. Hospitality, que envolve todo o receptivo do jogo, que te leva pro jogo, que tem um lugar privilegiado dentro do estádio, né? É gostoso. Que te leva de volta pro seu hotel. É bom. Até avião fretado, Dodô. É mesmo? Porque quando você viaja com a Estela Barros, quando viajar para a Copa da Rússia, você vai ficar hospedado ou em Moscou ou São Petersburgo. Isso é ponto, não tem jeito. Entendi. São as duas melhores cidades, aliás, grandes polos turísticos, né? Verdade. Sim. Conheço verdade. Aí gente que já visitou Moscou e São Petersburgo, e eu não tô nem falando pelo pessoal da Estela Barros. Pessoas que eu conheço que visitaram e falaram assim, que são cidades lindas. Lindas, cara. Né? São cidades lindas. Então você vai ficar hospedado nessas cidades. E aí no Brasil, por exemplo, se vai jogar numa outra série... Kazan. Jogar em Kazan, de manhã o avião leva você até Kazan, acabou o jogo, o avião traz de volta. É um avião fretado pela Estela Barros. Que legal. Aí, ó. Então você já viu por que, que você deve viajar para a Copa do Mundo com a Estela Barros Turismo. Além do que, você pode parcelar em 10 vezes no boleto. Então você pode ligar agora. 2166-2250. Repita. 2166-2250. Estela Barros. O site é estelabarros.com.br. Com S mudo e dois L's. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Ligue agora. Tem um plantão lá. 2166-2250. Ligue já. Boa. Demais. Hoje? Demais. Teremos demais. Apenas ouvintes virgens. Sério? Sim. É. Ah. Só quem nunca entrou ao vivo no ar vai poder entrar, tá bom? Certo. Boa. Tá? Vai ligar no 3284-7097. Mas antes, nós vamos apresentar aqui um estranho maninho. Style, que participou do... Style. Nas ruas de São Paulo, na boca do estádio. É o nosso brasileiro? Ele é mais ou menos o cover, olha, o bigode do Salvador Dalí. Salvador Dalí. É uma coisa impressionante. É o da Zona Norte. O cabelo do Cristiano Ronaldo. Estamos recebendo, direto da Vila Zate. Ele que é montador de imóveis. Boa, é o Gerlier. Aí sim. Boa, Gerlier. Boa noite. Boa, Gerlier. E aí, Gerlier? Mete a boca no microfone, vai. Pode falar, Gerlier. Primeiramente, eu quero dizer... Fala pertinho do microfone, Gerlier. Primeiramente, quero dizer que é uma honra estar aqui com o Domênico, mestre do rádio. É o mais irmão. Ele é Vieira, mesmo. O Gaúcho, é mais homem que eu conheço. É, sou mesmo. O Mota. Obrigado, Gerlier. O Mano Cover. O chefe Benedetti, que parece o Carioca do Pânico. Parece. É louco. E o que eu fiquei impressionado, o Sombra, cara. Ele parece ter 1,80m de altura quando você tá vendo na TV. E aqui parece um pouco mais, né? E aqui parece um pouco mais. Tá bom. Deixa eu ver, você até, acho que você tem uns dois de altura, pelo que eu tô vendo. Tô vendo que você tem uns dois de altura. O cara é altão, né? Ele aquele que era, né? Aquele sai com a calçada dos Eurico. Só pra quem fazia, pra quem calçava 50. 52. Nossa, lembra disso? Eu me alistar no exército, eu tenho 1,65. Oh. É? Porra, você ganhou de mim, você ganhou 1,63. Tá bom. Então, cara, eu já você escuto... Ô, Gerlier, você tá aqui porque você participou da nossa ação nas ruas, na boca do estádio, o lá Tetinha. Com o Tetinha, exato, não foi? Com o Tetinha, lá em Pirituba. Pirituba, beleza. É, e também eu tô aqui por causa desse nome... Maravilhoso. Ah, mas uma pessoa com seu nome tinha que ser estranho no ninho. Tinha. Não, estranho no nome, estranho no ninho. É, isso aí. E também tem isso, eu já venho de uma linhagem de nomes... exótico. Ah, de família. Você não sai daqui sem contar todos. Meu tio, Sorli Gerlânio. Para. Ah, pegadinha do balão, vai. Fala de novo que eu vou escrever. O seu tio como é? Sorli Gerlânio. Nossa! Sorli Gerlânio. Sorli Gerlânio. Ah, Sorli Gerlânio. A mãe dele era Solange. É, Cisesnando. Cisesnando! Ou cisinando pros mais íntimos. Ah, sim, né? Cisesnando, rapaz. Ele, se isso fosse time de futebol, o narrador tava morto. Morria. É equipe verdade. Russa de futebol, sabe? Próximo. É, Deusa Net, minha tia. Deusa Net. Vai bem. Mas ela se chama só Deusa. É. Xuxa. Xuxa. A dela é Xuxa. Tem uma que morreu, Cisanete. Cisanete. Não foi por causa do nome, não, tá? Que ela morreu, não. Ah, não? Não! Ah. Mas também não vamos perguntar por quê, viu, Mota? Mota já ia perguntar, por que ela morreu? É o espírito de porco. Tem um que é mais normal, é Marcos, só que o sobrenome é Cledson. Marcos Cledson, pô! Ah, esse Marcos Cledson, Cledson. Paulo. Esse é artilheiro, velho. É. Artilheiro. Meu pai tem até um nome comum, Justino. Ah, Justino. É. Foi o que teve a ideia de me dar esse nome. Mas ele tem alguma origem? O nome, meu nome era pra ser Maurício. Ah, bem melhor, Gerlier, bem melhor, Gerlier. Aí ele foi no... Ninguém esquece nunca. Eu sou de cidade pequena. É, porque é bem parecido, né? Maurício e Gerlier. É igualzinho, né? É, né? É por ali, né? É tão parecido que eu vou começar a chamar o mano de Gerlier. Eu sou de cidade pequena do interior da Paraíba, de 5 mil habitantes. Como chama a cidade? Cachoeira dos Índios. O mais normal é o nome da cidade. É. Não, normal não, porque não tem nem cachoeira, muito menos índio. Como cachoeira dos índios? Não tem cachoeira nem índio. O outro nome era menos legal ainda, era Catingueira, o nome da cidade. Ah, era um fedor só. Peraí, mudou de nome? Mudou de nome. A cidade mudou de nome? Ela era distrito, depois que emancipou, mudou. Que é uma cidade trans? É uma cidade, digamos que seja uma mota, um mota. Ah, entendi. É você, não, né? Mota é catingueiro. De homem mesmo. Pra Quer dizer, de burro pra homem, foi o contrário. Que é isso? Nossa, mota do céu. Deitada, hein? Eu não ri disso aí, não. Não, eu não imagina, ri disso aí, não. Não. Não é legal, não é legal. Não é. Não é legal. Ô, Gerlier, demais. Mas também, pô, coitado, né? O que eu posso fazer? Eu tô vendo aqui que você é montador de móveis, montador, né, de móveis, cara? É de uma empresa, não sei se pode falar o nome. Pode. É a Via Varejo. Via Varejo. Via Varejo, ela vende várias empresas que atuam móveis hoje no Brasil. Móveis Bartira e... O Extra patrocina vocês, ela administra também. Sim. Ah, legal, muito bacana. E outras empresas. Aliás, eu recomendo para quem for comprar móveis, para realmente contratar um montador de móveis. Eu fui montar uma porcaria de um rack uma vez que eu comprei. Eu demorei um domingo para montar, fiquei agachado. Você terminou de montar, parece uma geladeira. Não, você não, mas isso também é porque você é burro igual uma porra. Ah, eu tava tentando ser burro, não. Já veio aquele brinquedo que você encaixa o quadrado no quadrado, a estrela na estrela, o círculo no círculo, olha, tá tentando montar até hoje. Ô, eu fiquei como se fosse um cubo mágico na mão dele. Não, eu confesso que eu apanhei para montar aquela desgraça, mas assim, eu fiquei tanto tempo agachado pra montar, que eu tive uma disfunção no nervo fibular, cara. É mesmo? É, fiquei um mês quase sem conseguir levantar o pé, cara. É verdade que o Marcos sabe brincar de Lego, mano. Não, pô, é que se você é doce, ele consegue se contundindo. Ô, Boboleta, se contundindo. Diga, mano. Ele consegue se contundir montando um banco. Ô, na moral, velho. É um lindo, né? Mas vai, desculpa, esses móveis geralmente, vem lá. A com A, B com B, vem. Mas isso tem que fazer a leitura do negócio, velho. Mas você não sabe ler, manual. Não, mas não é tão simples. Não é tão simples montar, não. Hã? Uma lupa também, né? Também, cara. É difícil montar. Eu imagino quem compra um guarda-roupa, por exemplo, pra querer montar sozinho. Não consegue. É mais simples que um hack, ô Marcão. É bem mais simples que um hack. Nossa, humilhou o Marcão. Nossa, Marcão. Que vergonha. Mas, Gerlier, quantos móveis você monta por dia? Ah, dependendo do móvel, uns 6, 7, chega a isso. Guarda-roupa, rack demora muito tempo, mais ou menos uns 10, 15 minutos. Nossa, humilhou, velho. Nossa, você demorou, inferno, Marcão? Pô, demorei o domingo todo. Qual domingo? Ele falou que é 10, 15 minutos. E quase fiquei aleijado ainda. Ô, Marco, meu mano, menino, qual que é do teu irmão gêmeo, mano? Ah, é menos 12, cara. Ô, mano, eu tenho a moral de comprar um e dar na sua mão pra você montar. Vamos ver se não demora pelo menos uma semana, seu trouxa. Para. Meu menino de 4 anos já tá entrando também nesse ramo, ele já consegue montar em 30, 40 minutos. Só se o seu menino de 4 anos? Mas ele ia ser muito bom, Gerlier. Ele é lavado agora. Ele fazia competição, né? O filho dele contra o Marcão. Pra eu perco, mano. E quando eu vi aquela borboleta do Mota, já lembrei do meu filho de 4 anos, cara. Boleta, mas boleta. O seu filho vai tirar o TCC com 4, não? O Bota foi com 30. Ah, que legal, nossa. Ai, Só que a borboleta do Bota tem TCC, fecha, né? A do meu filho não tem, né? Então chupa, coloca o filho pra estudar. Ô, Gerlier, tô vendo aqui a tua cidade, Cachoeira dos Índios, que como você disse, não tem cachoeira, é nem índio. Ah, ela tem 8.620 habitantes, é mais ou menos. Eu pensei que eu tava vendo aqui o público da Vila Belmiro, cara. Não, também não é pra humilhar assim, né? A Vila é bem maior que isso aí. Pelo amor de Deus, é pra humilhar minha cidade também assim. Ah, subiu, desculpa, ali errado. Agora 9.546. Tá longe ainda. É porque esses são os que não pagam. É, esses dias essa cidade também passou num programa de TV. Passou? E qual era o motivo da matéria? Aquela, cadê o dinheiro que tava aqui do Fantástico? Ah, é sério, é sério. É sério? E quem, mas quem que sumiu lá? Quem que era o rato lá? Prefeito. É, dizem que foi o prefeito. Ah, não acredito, não. Não, aqui você não vai ficar falando mal de político. De político nesse país. Aqui você vai falar mal de político. Nós somos a Noruega da América do Sul. É. Você não vai falar mal de político nesse programa. Verdade. Não. É, e é bem por aí. Fala mal, não. Você pode mandar pra pu... Não, mas a cidadezinha também... É coisa de 10 mil habitantes, todo mundo conhece todo mundo. E eu tava ouvindo vocês agora nas férias lá pro aplicativo. Aí minha irmãzinha... Não, você tá brincando, tem internet lá? Tem internet, ó. Ô, como sombra, cara. Ah, peraí, ele disse que Cachoeira dos Índios. Tinha cachoeira no índio e tem internet. Ah, é discada, mas tem, né? Pode ser internet. Discada, velho. É, faz aquele barulho. É, vai conectar geralmente depois da meia-noite. Os pulsos são melhores depois de meia-noite, uma hora. É que os são melhores. É. Tem que esperar o padre dormir, né? Que ele usa toda a banda, né, cara? Usa. Exatamente. Eu, se ele soubesse que eu tava passando na Energia 97 hoje, eu ia desfilar na cidade em carro aberto. Mas agora você volta lá. Você colocou Cachoeira dos Índios, depois do prefeito, você colocou Cachoeira dos Índios na boca do mundo, cara. Exato. É, só também eu não quero ir que lugar que o prefeito vai também, né, futuramente. Não, tomara que você não vá pra onde vai o prefeito, não. Exatamente. Mas também não vai se candidatar, hein, velho. Não vai entrar política. Essa raça de política, pra mim, não gosto. Eu não gosto de estar no Twitter falando de política. Nossa, deu no meio do Mota agora. Nossa, mas só fala quem tem capacidade, só fala quem tem capacidade pra discutir. Deitado agora no Mota. Cara, pode concordar ou não, mas só fala quem tem. Ele chama até de papai e mamãe. Chama de papai e mamãe. De mãe. Ô, Gelê, que time você torce, Gelê? Eu sou corintiano, maloqueiro, sofrido. Alguma coisa tinha que ter de ruim. Você tava indo bem, velho. Tava indo bem, cara. Eu também até uma reclamação pra fazer. Ah, pode fazer. Por favor, deita no mano agora. Porque tem cotas. Já tem o Domênico, tem duas bichas, tem um gordinho com cara do Carioca do Pânico. Cara. Tem duas bichas, peraí, você tem duas bichas. Eu não falei o nome, você já... Alimenta, trouxa. Alimenta. Você vai levantar a bola. Você entregou, velho. Você é um babesta quadrada mesmo. Eu tô ajudando o Gerlier, vocês estão querendo roubar o cara. O Gerlier é um monstro. Tá bom, deitado agora. O Gerlier é sensacional. Sensacional. Então, Cota. Tem que ter um nordestino no programa também, né? Ah, esqueci do idoso. O RG. O RG. É verdade. RG. Ele tá com hemorroida. O RG tá assistindo novela. Vocês estão loucos, pô. RG. Ô, Gerlier, e o Corinthians, cara? Três derrotas, bicho. É que às vezes eu tenho lapsos de memórias, eu não consigo muito lembrar quando foram essas derrotas. Não, então foi 2x0, Domingão. Lembra ele, Domingão. 2x0. Eu não assisti. Eu não tava... Você não assistiu o Santos e Corinthians, o time do gordinho ali? Você não assistiu? Não, não assisti, não tava no Brasil, não. Eu tava em Cachoeira dos Índios. O Gerlier parece o João Grilo. O João Grilo. Falando, né? Procura na internet um nome chamado Inácio Garapa, que eu pareço mais. Inácio Garapa. Atenção, todo mundo procurando Inácio Garapa. O Google vai falar assim, por que começaram a procurar do Inácio Garapa 7 horas da noite numa terça-feira? Inácio Garapa, pior que tem 1, 2, 3, 4... É filme? Olha, Inácio Garapa, um matuto sonhador, é um filme? Mas quem que é o Inácio Garapa? Esse parece o Gelê mesmo, hein? É você, Gelê. É sucesso ele, cara. Tô vendo. Lá no Nordeste ele é bem conhecido. É tipo produção independente. Ah, tá. Mas vi que ele já foi no Ratinho. Tá? Já foi no Ratinho. Já foi no Ratinho. Ô, Sombra, eu tenho uma atualização aqui que ele recebeu. Ah. Eu peguei o celular. Atualização dos nomes lá. Ah. O que é chamado de Pelé é Cícero Uberlândio. Com Nossa. H, Uberlândia é com H. Uberlândio. E o outro é Francisco Irlândio. Irlândio. Olha lá ele lá, tá aparecendo na live agora. Não é esse aí, é o outro, quer ver? Transmitindo Inácio Garapa. Olha lá. Olha lá. Esse programa é genial. Mas a voz é do João Grilo. Os vozes do João Grilo. Ô, Gerlier. E aí, mano? Mas você chega a ter medo que o Corinthians chegue a cair tanto a produtividade a ponto de poder perder o título? Eu não acho que tem esse risco. Perdeu quando tinha que perder. Fiquei chateado porque não perdeu pra Chapecoense. Você ficou com isso na cabeça, né? Você podia ter ganho dos peixes e perder pra Chapecoense. Nada a ver com São Paulo, é porque eu gosto da Chapecoense. Lógico. Eu sou bem fã. E o cara, ele sabe o que tá fazendo, né? Eu tenho só uma reclamação pra fazer, que ele não usa o Pedrinho. Dá chance pro Giovanni Augusto, não já tá mais entre nós. Romero, mas né? O Pedrinho, ele não tava machucado, não? Não, não, não. Quem tava era o Carlinhos, mas já voltou também. Ah, já voltou. Carlinhos, o Pedrinho, ele tinha feito uma cirurgia, ele operou a amígdala. Atualização. É meio operação de criança, né? Operar amígdala. Ele fez uma cirurgia aí, ele retirou as amígdalas. Né? Alguém aqui já tirou a amígdala? Já operou a amígdala aqui? Não. Não? Não? O Mota tirou costela. Ai, ai, ai. O Mota, ele tentou tirar a amígdala. Na porrada. Só que foi um método totalmente diferente. Heterodoxo, sabe? Quem treinou comigo foi ele. Olha. Vou falar o criamento. E onde foi, viu? A família. Calma, que sem mal criamento. Técnica pra tirar. Família inteira. Olha, mal criamento. Gerlier, fica à vontade. Vamos colocar os ouvintes pra participarem também com você, tá bom? Beleza? É, e você aí pode mandar também a sua mensagem pra nós no... 9? É, nas cornetadas do estado, nas cornetadas, né? 94353. O telefone é 94-353-0150. 94-353-0150. Mande aí a sua mensagem de áudio pra nós, musiquinha, gravação. Ou mostre que o seu nome é muito mais bonito que o do Gerlier. Olha, eu juro, se o cara mandar aqui um nome mais bonito que o do Gerlier, uma mensagem com um nome mais bonito que o do Gerlier, mais bonito entre aspas. Mas tem que ser o nome. Tem que ser o nome e comprovar verdadeiro, olha. Se chegar aqui e não tiver o nome, não tem essa conversa não, hein? Que o nome do Gerlier é aquele nome... É, parece temperatura na Finlândia, menos 3. Né? E dizem que esse nome tem descendência francês. Agora, Gerlier... Onde meu pai encontrou esse francês, em Cachoeira dos Índios, em 1988. Mas vai saber, porque houve uma colonização europeia no Nordeste. É, pode ser. Pode muitos ser, no Maranhão, influência de holandeses, muitos franceses também foram para a região do Nordeste. Também. Vai saber, hein? É, vai saber. Também. O que eu tô preocupado é que eu não sei qual pode ser a descendência da Deusinete. A Deusanete. A Deusanete é o cara que desistiu da operadora. Adeus, Anete. Ah, sensacional. Nossa, sensacional aí. Salvou a hora, conseguiu cancelar. Opa, e aí? E aí, Domenico? 10. Obrigado, lógico. Puxador. Ele obrigado. Dá uma nota pra ele mesmo. Deus da Net. E vem aí um puxador novo, viu? É. Vai mandar embora isso aí. Eu vi um puxador umas novo aí. É um puxador novo. Mas vamos pro telefone? Vamos. Vamos lá, 3284-7097. Hoje virgem. Só os virgens. Oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Também McDonald's. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne. Duplamente inigualável, duplamente imperdível. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Toca, Asdrubal! Brasileirão tá zica, tô cansado de apanhar. Tão rindo de mim. Entrei no Z4 e não consigo mais. Duas vozes, né? Não tenho paciência mais com o Sidão. Que time decadente, não aguento não. Não ganhou de ninguém. Pede pra todo mundo e vai pra Série B, neném. Olha, é muito bom com duas vozes. Ah, é, duas vozes, né? Duas vozes, cara. Sensacional. Tem que, voz tem que analisar a música. É. O cara que gravou isso aí... Não contexto. Vou te falar um negócio. Ele vai perder a voz. Não vai, Sombra. Vai ter que aprender, você não pode vai desejar que, mal às pessoas. Vai ter que começar a brincar, assim, de sinais. Não. Não pode desejar mal. Se você desejar mal, pode voltar pra você. Perder a voz, eu já vou apresentar os primeiros sinais que ele vai aprender. Assim. Não. Ó a câmera. Tá pro cara que gravou, pô. Ah, entendi. Alô. Alô. Quem fala? Márcio. O Márcio, tudo bom? Tudo jóia, Domenico. Tudo bom. Márcio do quê? Márcio de Souza Rodrigues. É, e quantos anos, Márcio? É a primeira vez que você liga aqui? Primeira vez. Ah, então tá bom. Quantos anos você tem? 38. Passou pela imigração do estado. É, passou. Não sei. O Bá tá correndo pra ver lá. A migração é lá. É. A migração é com o Bá. E o bairro, qual que é o bairro? Eu moro em Várzea Paulista, Domenico. Várzea Paulista? É bom. Isso. Várzea Paulista, isso aqui é no CT do São Paulo, não é? É. Bom trocadilho, hein? É ali bom na Barra Funda que você mora? Ele que falou, não fui eu. Não, fica perto de Jundiaí, é uma cidade colada em Jundiaí. Ah, então tem filial do Tricolor, né? Não, não tenho. E o time? Corinthians. Bate o cacete, é líder, trouxa. Corinthians na tabela. É líder, ô, trouxa. Fechou o paraguaio do teu time, mané. Não sobe faz. Tá caindo o teu time. Inclusive, ó, vocês estão duas rodadas na zona de rebaixamento, independente de vocês vencerem as duas próximas ou não. Então, duas rodadas na zona de rebaixamento. Duas sim. Mas nós temos gestor. Nosso gestor vai calar sua boca, mano. Vai, ou se vai. Se ganhar a próxima, não sai? Não depende. Sai, Domenico, olha, porque o São Paulo não sai. O São Paulo tem 24 pontos, ele pode chegar a 27. O Curitiba tem um número de vitórias maior do que o São Paulo. Não sai. E o saldo? Como não sai? O... É vitórias, o primeiro item é vitórias. Tem 7, o São Paulo vai pra 7. Ué. Mas aí é saldo de gol depois. Não é isso? Ah, então peraí, mano, eu sei que o mano é mal intencionado. Deixa eu ver de novo. Mal intencionado não, pode não, sair é sim, viu, mano? Não sai não. Sim. Duas é uma combinação, é uma combinação. Mas São Paulo tem 24, o Curitiba tem 27. Se o São Paulo ganhar, o Curitiba perder, São Paulo vai para 7 vitórias igual ao Curitiba. Pô, São Paulo tem menos 5 de saldo, Curitiba menos 6, mano. Não faz sentido o que porque você tá falando. Porque o Curitiba perde faz sim. De 1-0 já vai pra menos 5. Agora, o problema é uma combinação de resultados. Dependendo isso, até do Bahia... O próximo jogo do Curitiba, o Curitiba não pega ninguém, gente. O problema é que São Paulo dependendo até do Bahia, matematicamente, até do Bahia pode passar. Porque o Bahia, se perder, vai, vai piorar o seu saldo de menos 1. Se o São Paulo ganha, o que é muito difícil, também melhora o seu saldo. Então, dependendo, é uma combinação de resultados, mas matematicamente é possível terminar lógico. Até em 15º, vai saber. Oh, mas aí também depende, porque tem a Chapecoense com 25, tem, um monte de tem Vitória joga, né? com 26, mas pode sair sim. É difícil, mas matematicamente... Não sairá. Não, isso é o seu desejo de secador. E o Vitor, pelo contrário, não gasta o vela boa com o defunto. Ah, não, imagina. Ah, não, imagina. Por exemplo, o ouvinte que é imparcial, Márcio, o São Paulo sai da zona de rebaixamento na próxima rodada? Eu acho que não sai, não. Aí, o ouvinte que é imparcial. Olha lá, imparcial. Não, corintiano é imparcial. Eu também acho muito difícil. Mano, só pra falar, eu quero ir na torcida estádio 97. Acabou, tchau. Boa, garantiu sua vaga aí, Corinthians e Racing amanhã. Como que eu faço pra ir, ô Sombra? Aí você pode ir de táxi, não reclamar do você pode ir de ônibus. agora, até de carona. A questão é, você pode estar às 5h30 no ponto de saída? Com certeza. Então tá, Rua Tutóia 77, a esquina com a Brigadeiro Luiz Antônio, ali no bar do hotel, na esquina da Brigadeiro com a Tutóia. De lá sai o traslado pro camarote único, que é legal, viu? Se você for com fome, fica tranquilo que lá no jogo, no único, tem até comida. Opa! Beleza, Paulo, muito obrigado. Interessante. Agradeço o camarote único, eu só faço minha obrigação. Valeu. Ô, Marcelo. Fala, mano. Eu acho que amanhã é o dia da ressurreição do Corinthians, que essa maré de azar aí terminará amanhã. O que você acha? Ô, mano, eu acho o seguinte, cara. O Corinthians precisa arrumar um outro atacante, cara. O Romero não dá, velho. O Romero é complicado, cara. Tá caindo. O problema não é que a casa caiu. O problema é que, assim, o Jô manda muito bem. Mas o Romero é muito complicado. Ele é muito ruim de bola, cara. Ele serve pra jogar na seleção do Paraguai. Ele vai bem na seleção do Paraguai. Mas, ô amigão, eu não vou te culpar. Porque tá na cara que isso daí é uma contaminação por parte de um senhor chamado Alexandre Oliveira, que trabalha conosco aqui no 97. Ele manipula as pessoas. Você indiretamente criou uma rejeição com relação ao Romero justamente pelos argumentos do seu Alexandre. A culpa é dele, mano. Ô, mano, eu só assisto o jogo, cara. Eu só assisti o jogo que a gente já dá pra ver. Não acho. O Romero, ele pode ter suas deficiências. Ele é muito forçado, ele não é um cara habilidoso como é o Messi, como não é o Neymar. Mas o Romero, guardado as proporções, ele faz o que o Jorge Henrique fazia no Corinthians também. É aquele cara que se doa na marcação, é aquele cara que muitas vezes ele libera o Guilherme Arana pra atacar do jeito que o Guilherme Arana ataca, por ter uma cobertura rápida nas costas do moleque, que é o Romero que faz. Então, o Romero, queira ou não, ele é um cara aí utilizado pelo Carille, ele foi utilizado em outras oportunidades também. Na época do Tite, ele jogou pouco também, ele não chegou a ter muitas chances com o Tite, mas hoje, diante da escassez, por exemplo, se não for o Romero, quem você acha que pode fazer aquela parte ali, o Clayson? Não acho. Marquinhos Gabriel? O Clayson é um pouquinho melhor que ele, pelo menos... não acho, cara. Meio tempo ali, ele podia colocar o Clayson pra jogar, porque... Eu acho que o Clayson é fraco, viu, meu? Romero é difícil. Vamos aguardar. Mas em relação à escalação do time, a escalação do time do Corinthians amanhã, o Corinthians ele vai ir com força máxima, com exceção do Guilherme Arana, que será preservado também. Você acha que o Corinthians avança na Sul-Americana, cara? Eu acredito que sim, mano. Acho que vai ser uns 2-0 amanhã. Boa. Final de semana também, o Corinthians não pode ficar desatento não, porque tem um jogo contra o Vasco, cara. O Corinthians consegue aí novamente vencer no Campeonato Brasileiro? Eu acho que 1-0 tá ótimo. Porra, cara, 1-0 contra o Vasco. O daqui pra frente, eu acho que vai ter que ter modelo Tite. 1-0, 1-0, 1-0, até ganhar aí. Tô sentindo que queimou, hein? Arroz cheio. Porra, galinha queimada, hein? Agora que você tá... Não, mas agora... Quando você tá queimada, é a sua rosca. Juiz! Cadê o vermelho? Segue o jogo, vai te catar, rapaz. Fala, Juninho. O Vieira conhece muito bem, né, Vieira? A sensação de perder pro Grêmio. Eu vou te mostrar aqui. Deita nele, Gelier. Vieira, é o seguinte, eu acho injusto o Campeonato Brasileiro. Disputar com o Grêmio não tem graça nenhuma. Que todo mundo sabe que o Grêmio vai cair no fim. Não tem, não tem camisa, ô Girley. Você lembra, acha, não, né? Não tem camisa. É igual, eu acho, não sei se foi o Marcão ou foi o Mano que falou. Vai ter que jogar de regata. Né? É, eu. Nossa senhora. Colete, joga de colete. Vou te falar um negócio. O time sem camisa tá 23 rodadas atrás do Corinthians e ninguém consegue chegar. Mas não ganhou nada. Não ganhou nada. Imagina os outros que estão tão bem. Pior que o Grêmio. Primeiro dos últimos, vocês. Pior que o Grêmio, pra ser cavalo paraguaio, só o Atlético Mineiro e o time que fica lá no Cheirinho, o time do Rio. Ah, o Flamengo, o time do Cheirinho. Time do Cheirinho, mas tá, o vendo, é isso. Você nem lembrou do Palmeiras, tá vendo só? Ah, o Palmeiras, o Palmeiras não conta mais, né? Palmeiras é aquele se ganhar, ganhou, se perder, perder. Esse ano o Palmeiras não vai concorrer mais a nada. Olha. Não que não tenha time, Dodô, muita calma. Olha, calma. Ah, mas eu tava honrado nesse GNE. Campeonato não terminou ainda, hein? Mas não tem perigo. Mas o campeonato terminou pro Palmeiras em agosto, né? Aí, depende. Ah, mas já era, Domênico. O ano do Palmeiras terminou em agosto. O time desses trouxa tá despencando agora... desgraça. Domênico, com quem foi o último jogo do Palmeiras? O time de você... Foi 1-1. Não, com quem foi? Atlético Mineiro, lá. Vocês não ganham do Atlético Mineiro, vocês vão ganhar do Atlético Mineiro. Mas se não ganha do Atlético Mineiro, é ruim. É ruim. O Atlético Mineiro é ruim. Ruim. O Atlético Mineiro é ruim. O Corinthians que é bom, então. É ótimo. A posição na tabela. Tá jogando... É, posição na tabela não reflete que é o time. Verdade, o Gelê deitou agora, hein? Na última rodada. O time do Corinthians, desculpa, ele é fraco. É a minha opinião. Se você acha que o teu time é bom, fica com esse time. O seu time eu acho que tá em quarto ou quinto, não lembro. Quarto, na ordem, favor. Quem é melhor? O que tá em primeiro ou o que tá em quarto? Mas eu não tô falando em tabela. A posição melhor é a primeira. No retorno, por exemplo, teu time é uma porcaria. Mas já acabou o campeonato? Só vai ter e acabou. Não, se acabar assim, ia ser campeão do mesmo jeito. E acabou pra você comemorar que tá ganhando? Acabou. Tá bom, Chico Abaixão. Quer apostar que vocês não ganham? Quer apostar que vocês não ganham? Então eu aposto com você que teu time não ganha o campeonato. Eu sou da mesma linha. Vamos deitar, então vamos ver quem deu. Vamos apostar? Você aposta. Já que você é o cara que vai apostar, o Domênico tá com... Não, o Domênico tá com... Maior aposta que teu time não ganha. O Domênico tá com hack meio caindo. Não. Se ele ganhar, você vai lá e montar de graça pra ele. Exato. Hack, e se ele perder, tá o nome do próximo filho dele vai ser GLE. Que filho não tem. Nossa, tá louco! Aí também não. É sacanagem. É sacanagem com a criança. Você adivinhou que ele tá grávido de novo? Mas é sacanagem com a criança, velho. O Domênico vai ser pai de GLE. A criança tem que pagar por isso, não. É uma dádiva, Domênico. Ou ele pode colocar o nome do filho de GLE ou parar de tomar café. Ele escolhe. Você pararia de tomar café? Não, vamos fazer o seguinte. Não, essa aposta é ridícula, as apostas que vocês estão fazendo é ridícula. Parar de tomar café, meu, eu não vou ter mais filho. Aí, Domênico, tá interessante. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ajudar a pessoa dele. Então, duas cestas básicas. Você vem aqui e recebe. Se o Corinthians for campeão, eu trago as duas, você leva. Ah, não, mas... Senão você vai trazer pra mim, eu vou dar pra quem precisa. Faz o seguinte, a gente doa. Se o Corinthians ganhar, eu dou. E se o Corinthians perder, eu dou, do mesmo jeito. Não sei. Como é que eu vou saber se você vai fazer isso? Eu vou fazer isso aqui, eu pego o nome na rádio. Quero ver. Se o Corinthians ganhar, você doa pra qualquer instituição que você quiser. Tá bom. E se o Corinthians perder, eu dou pra instituição que você quiser. Tá apostado. Pode começar a comprar aí. E também... Nossa, pode comprar. Opa, é agora que... Eu tava louco pra pegar um corintiano pra apostar, porque os caras não querem... Tá, fala que dá zica. O mano tá puto. Eu jamais perdi uma aposta, fugiu. Mano, agora que eu quero ver. Falou assim, agora se mata esse GLE, mata. Agora ferrou. Eu fujo de aposta também. É. Ô, Márcio. Oi. Um abraço pra você. Adeus. Obrigado pela audiência. Um abraço, Sombra. Tudo de bom pra vocês. Valeu. Valeu, cara. Até mais. Tchau, tchau. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Temos sim, temos cornetadas. Cornetadas do Estádio 97. Meu Deus, vocês são maravilhosos, meu Deus. Eu vou bater o carro. Assim? Meu Deus. Olha. Meu Deus, esse cara tá louco. Origami, meu Deus do céu, de TCC. Foi a coisa mais engraçada que eu ouvi, acho que em 15 anos. Ai, o Nádio fez esse origami entre 62 e 41, eu não lembro. Foi entre esses dois anos. Eu sou da freguesia do Rio. Sensacional. Não bateu o carro. Olha, olha. Vamos lá, mais uma cornetada no oferecimento de McDonald's. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne, duplamente inigualável, duplamente imperdível. A quarta força voltou. A quarta força voltou. A quarta força voltou. A quarta força voltou. Fala Guaranaba, mano. Ué, peraí. Eu acho que esse cidadão aí, ele não deve estar acompanhando o Campeonato Brasileiro, ele deve morar na Escócia, ele deve isso, morar... Isso, que é isso? Lá, em Oslo, na Noruega, Oslo, enfim, esse prego, ele deveria, o Oslo, como gosta de falar. Eu ouvi outro dia um repórter falar Oslo, cara, eu falei, meu Deus. Mas enfim, esse prego aí não deve estar acompanhando, o Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro, nosso cego daquele Renato Gaúcho quando falou que o Corinthians despencaria na tabela do campeonato, o Corinthians não despencou, ainda é o líder do campeonato e mantém 7 pontos de vantagem para o segundo, ou seja, chupem. Chupem, porque o Corinthians será o campeão brasileiro. E tem mais, mano. Se ele não morar no Rio, em Santa Catarina, se ele morar em São Paulo, o time dele não ganhou nada esse ano ainda. Pois é, verdade, tem razão. Vamos lá, mais uma cornetada. Domênico, deixa eu fazer uma pergunta. Tá uma sondagem agora de Romarinho no Palmeiras. Aquele Romarinho do Corinthians. Não. O que você acha dessa contratação aí pro ataque pra 2018? Você tá brincando? Você é a favor, Domênico? Não. Romarinho? Eu acho que é boato. E é uma brincadeira de mau gosto, acho. Né? A torcida massacrou o Matos nas redes sociais, porque foi ventilado isso. A torcida já, se fosse verdade, já não vem mais. Já, pode ter certeza. Para, velho. Não, mas tem que perguntar pra Leiloca, né? Pro Matos. Porque quem manda lá é ela. Leiloca só assina o cheque. Se ela curtiu o cabelo do cara, não sei. Aí, vamos lá, mais uma cornetada. Elas estão revoltadas. Oi! A madeira sentou. Olha! Dividando discurso. Vem! Meu time acabou. E como se não bastasse. Oi! Reforço eles têm. É o Marcão Manu Cover. Cinderela Gay. Isso! O Sobrão está sentado. Aonde eu não sei. Motanga e soga. Bolinhas de capim. Oi. E como se não. Nossa, é bom de rima, hein? Mas é boa, hein? Reforço eles têm. Ah. É uma cama de cover. Pra Cinderela Gay. Demais! O cara tocando violão! Nossa, uma porcaria! Cadê a metralhadora aí, ó? Pelo amor de Deus! Que inferno, esse desgraçado! Fala assim! Mais uma cornetada! Tá despencando, as tricolocas vem descendo, que rebolando! Tá despencando, vindo motor! A segundona presente de fim de ano! O Sombra já está se maquiando, a garotinha não se estragando. O Sombra já está se maquiando, garotinha estão se esfregando. Chupa, tricolor. Ai, que delícia. Nossa, é, maquitada. Filho, Vilinho Cuné. Maquiano, tá maquiano. Se não tivesse. Maquiano. O Vilinho moto agora, hein? Não te mete aí, ó. Cala a boca, não te mete aí, ó. Uma britadeira na calçada tinha ficado melhor. Ô, Janier, nosso amigo aqui, Jeová, diz que conhece uma parente sua que adora pagar conta. Isso. É a Luzinete. Sensacional! Mas é sensacional! Não esquece de pagar meu Deus! Meu Deus, hein? Isso é boa! É muito boa! Boa, Jovás! Mas é muito boa! Eu gostei, muito bom! Muito bom! Continue mandando a sua cornetada pra nós. O telefone aí é o 94-353-0150. 94-353-0150. Mande a sua cornetada pra nós aqui no Estádio 97. Oferecimento de Fricô. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento, porque acabaram os problemas. Chegou Fricô. É isso mesmo, Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, pô, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Bacana! Fricô! É isso aí, seu Estádio 97 da Energia 97 FM. Boa. Vamos ver aqui se já temos aqui o resumo das manchetes, pra você não sabe o que tá acontecendo, não pegou o seu Bento. Santos, pelo menos. Resumo das manchetes! Santos! Aê! Let's go! Tá bem, Copete e Gustavo Henrique sem lesões graves, hein? Peixe que tá lá no Equador pra enfrentar o Barcelona de Guayaquil. Cuidado com esse time aí que eu tive a oportunidade de sentir na pele o que esse time pôde fazer, viu? Scream for me, Corinthians! Agora tem uma mexa, hein, meu? Entrou na vaga do Clayson. Não, Clayton, né? Vai ficar com a camisa 9, mas é volante, e o apelido é Ameixa, e o nome é Warian. Warian. What the fuck now, Palmeiras? Só segundona, hein, contra o Coxa, no Pacaembu. Boa notícia é o Jailson, hein? Voltou a treinar, mas ainda tá meio penso ainda. Mas Jailson voltou a treinar com bola, hein, com os goleiros. Are you ready, São Paulo? Amanhã é o dia do São Paulo abrir as portas do CT para 20 torcedores, membros de organizada, donos de cativa, pessoal do LGBT. Vai todo mundo nariz, lá amanhã nossa. Bater um papo com o elenco lá. É todo pra mundo, filho, sem tentar preconceito. Colocar a casa em ordem. Fala muito. Essa conversa vai ser boa, hein? Podia gravar, né? Nossa, podia. Manda o Joesley lá com aquele gravador mequetrefe. Mas será que não vai ter churrasco de novo, não? Ah, churrasco? Não, isso é só no... É só no clube, no, é no clube. No clube, quando inaugura a churrasqueira. Isso aí vai sair no CT. Vou levantar uma questão aqui. O Mota, como adjunto lá, representante da mídia, não vai nessa reunião? Como assim, Mota? Não, eu vou estar com uma senhora na Ipiranga. Ah, não. Não vai dar. Leva ela. Ela falou, ela faz questão que eu esteja lá na hora. Na hora do almoço ela gosta. Essa é um trouxa. Gosta. De mulher você gosta. Mas aí, então fica a pergunta. Mano Cover, se você fosse, por um acaso, convidado a fazer parte desse... Da comissão. Dessa comissão. Essa comissão. Dessa caravana. Dessa caravana. Aí pra cá, primeiro, caravana. Você aceitaria? Silvio. Segundo, qual seria a sua primeira pergunta e pra quem? O Leco estaria participando da... Claro. Duvido. O Lecão vai estar lá. Mas é a caravana do Lecão? Caravana do Lecão. Estará lá. Primeiro, se eu fosse convidado, eu iria. Se o Leco estivesse lá, que eu imagino que ele deve estar, porque afinal de contas é o presidente do clube. Você tá de brincadeira, né, Marcos? E aí você ia perguntar o quê pra ele? Eu falaria assim pra ele: Leco, você gosta do São Paulo? Ele falaria assim: eu gosto. Eu falo, então por que você não coloca pessoas competentes nos seus devidos cargos? Aí ele vai seria falar, só tinha direito a uma falar, pergunta. Leco, você gosta de São Paulo? Mas... Sim. Por que você não vai embora, então? Pessoas que poderiam fazer esse tipo de pergunta não estarão lá. É lógico. E logicamente, óbvio que, né, o próprio Leco não se sujeitaria a ser medo, questionado, né, dessa maneira. Mas vamos supor que não tivesse apenas jogadores lá. Que pergunta você faria? O que você falaria para qual jogador? Primeiro, pro Rodrigo Caio. Você é solteiro? Não. Mano! Eu falaria assim pro Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, você não tem vergonha, cara, de ser convocado pra seleção brasileira jogando essa bolinha que você tá jogando? Não. Perguntaria, cara. Porque... Perguntar pro Tite, não aí pra ele. Não, mas pro Rodrigo Caio. E aí ele fala, não, e valeu. Não, valeu, obrigado. Tchau, é isso. Não, mas eu ia falar, Cueva... O que aconteceu com você, vagabundo? Pergunta pro você tá na noitada, tá com os amigos bebendo, tá com essa barriguinha de chope. Qual é a tua? Ele ia falar, pergunta pro Rodrigo Caio. Não, mas agora parece que acertaram as arestas aí. Se beijaram, né? Não, o Rodrigo Caio chamou a mãe dele. Nossa, que susto, velho. Nossa, que chama aí. Rodrigo Caixu, mano. Que isso? Chamou a mãe dele. Falei, caramba. É, você que tem a mente suja. Ah, não. Muito bem, muito bem. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 muito FM. Trouxa. Oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha. Futebol pede Extra Gol, beba com moderação. O Estádio 97 também tem oferecimento da 99. Você tá cansado de ter que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa? ou ainda ter que pagar antecipado e só receber depois do seu pedido de reembolso? Então que tal indicar a empresa em que você trabalha para fazer parte do 99 Corp? É vantagem para todo mundo. Você fica bem com seu chefe e a sua empresa ainda consegue reduzir os custos com transporte. E tem mais, você pode ganhar até R$1.000 em corridas, isso mesmo, até R$1.000 em corridas, para que você ganhe essa bolada e ande para cima e para baixo com a 99 pagando a conta, basta indicar a sua empresa. E se ela se tornar cliente 99, você começa a ganhar. Confira o regulamento e cadastre sua indicação acessando corp.99taxis.com/estádio97. Guardou aí? Esse é o link. Você vai lá nesse link, corp.99taxis.com/estádio97. Clica nesse link e lá você indica a empresa em que você trabalha para se associar a 99 Corp. Se rolar essa associação, você que indicou pode ganhar até R$1.000 em corridas com a 99 pagando. Não é bacana? Opa! Legal demais! Bom. É isso aí. Vamos lá, 3284-7097, vamos pro telefone. Antes eu queria agradecer o pessoal que está participando da transmissão através do nosso facebook.com/energia97fm. Deixa eu ampliar aqui. Deixa eu ver aqui o chat, o pessoal participando, o pessoal brincando, né? É bem legal, bem legal. É muito bom. Vai lá, facebook.com/energia97fm. Aqui eu acho que hoje a internet é de Cachoeira dos Índios. Aqui fica demorando pra abrir aquele negócio. Depois da meia-noite. É, brinca. Depois da meia-noite, né? Mas o padre ainda tá lá na boca. É. Olha aí. Tá no PornTube. Carlos Alberto Teixeira. Esse Gerlier tinha que ser membro permanente do Estádio 97. Aí. Aí, ó. É, aí, Gerlier. Olha, pelo nome não é parente, não, hein? Não, pelo nome não é. Paulo. Paulo não é. Carlos Paulo Alberto. Não é, né? Carlos Alberto. Ah, Carlão. O Ivonaldo Paulo. Ah, esse é parente, hein? Ivonaldo? É, Ivonaldo. Primo. Ivonaldo. Ivonaldo. Aí. Esse tem tudo pra ser parente, hein? O Luciano Ogoso. É nóis. O Igor Mendonça, Gerlier é monstro. É mesmo. Eu olhando de perto aqui, é mesmo. É mesmo. O Júnior Modena fala, hoje eu comi um pão com Gerlier. Ah! Ah! Ele deve ter colocado a linguiça no pão. Colocou. Esse gosta. Que ele colocou esse a linguiça gosta. Junto Modena do Gerlier, é isso? O Gerlier é aquele que vai em cima do pão. Modena. Ele gosta. O Modena gosta de linguiça. Você me contaram. O Mário Leandro Cavalcante, vai Mengão. Pô, precisava convidar um flamenguista. Pra onde? Tem que ser aqueles flamenguistas. Pro inferno. Ah, é, vai pro inferno, né? Pra onde? Mano, só pode ir pra um lugar. Chato. É. O Wendel Diniz, Gerlier manda bem demais. Ó. É, o Gilson Cerqueira, chupa mano, o Peixe será campeão da Liberta invicto. Chupa mano. Aonde, filhão? Aonde o quê? Aonde lá? Aonde? O campeão da Libertadores será o Grêmio. Ai, pronto. Olha aí, mano. Olha aí. Vai ser o Botafogo. Quer passar o bambu nesse gordinho. O Marcos Delgado. Afinal, é Grêmio River. O Marcos Delgado fala que o Mota quer tirar barato e fala que o Cueva tá bebendo. Tá bebendo. É, e vem criticar o outro. Eu não falei. O Marcos Gomes de Oliveira, esse estranho é o melhor. Várias risadas. O Erivelto falando Bragantino da Praia Grande. Que alusão é essa? A imensa nação alvinegra, chefe Benedetto? Eu não vou desrespeitar ele, mas é um belo de um babaca esse cara. Ah, juiz! Com todo respeito. Com todo respeito. Isso. O Mota é babaca e não é fala amigo. Assim. Estamos chegando no Natal, cara. O Leonardo Galende, Sombra, o Mota tentou fazer uma borboleta, mas não sabia o que era. Prepara uma porção de capim. Isso. Ah, juiz. Aí, tá vendo? Eu sou um negócio. Aí. Isso não. Isso não nós pode não. Nós aqui somos um grupo. É. Então. Nós aqui somos um só. Exatamente. Somos cara... um só, por favor, Mota, sai do estúdio. Brincadeira, Motinha, você é do coração, aí, Mota. Mentira, Motinha. Você é do coração. Tá boca aberta aí, você tá esperando o quê? Tô vendo só a palhaçada aí. A gente ama. Dá voz pra esses palhaços. É, eu também sou contra isso aí. O Flávio Peixoto. Se fecha aí, seria legal se o Gerlier fosse torcedor do Bahia. É. Ah, Gerlier, vem cá. O mano tem uma tese. Tese? Por exemplo, você vem lá da Paraíba, né? Cachoeira dos Índios, onde não tem cachoeira nem índio. E nem internet. Ô, Gerlier, você torcia pro Corinthians desde criancinha? Não, ele já me confessou. Cara. Ou você torcia pro outro time? Botafogo da Paraíba. Seja muito verdadeiro. Agora. Foi um porém. Eu sou sempre do contra. Como meu pai é palmeirense, você já deve saber por que eu sou corintiano, né? Nossa, que desgraça, hein, velho? Mas teu pai era palmeirense? É palmeirense. Ele não torcia nem pro Botafogo, nem pro 13. Não, ele torcia pro Palmeiras. Ele, nós somos em quatro irmãos. Ele trabalhava em São Paulo, voltava pra Paraíba. Ah, filho. Filho. Passava mais um ano. Mas sempre com a mesma moça? Sim, sempre com a mesma, sempre com a minha mãe. Teu pai, teu pai é gente que faz, né? Isso, é gente que faz. Cada sua vez... mãe já ficava na rodoviária lá preparada, né? Não, já ficava ele daquele... chegava, descia pimba e voltava. Meia hora só tinha meia hora. Ele já ficava daquele jeito. Era na hora do almoço. Aí de raiva você resolveu torcer pro Corinthians. Ele tava naquela. Como é que ele não pegava umas cabritinhas por aqui? É o seguinte, ele passava um ano aqui em São Paulo. Quando ele chegava na Paraíba, ele podia ser tijolo de 8 furos, que ele já ia encaixando. Ele... não tem conversa, né? Não tem conversa, ele ia embora. Meu Deus do céu. Aqui em São Paulo, você acha que ele não fazia nada? Então, eu acho que ele só tem menos filho que o cara que apresenta o Morde a Sopa de manhã cedo, que eu não vou falar nomes. Domênico Gato. Domênico Gato. Eu não, só tenho duas filhas. Eu acho que ele... Registrado. Filhas. Eu só tenho duas, não tem essa de não registrar. Dodô. Quem tem filho assim é o Catra. Tem aqueles extra-oficiais, né? Não, tem nenhum extra. É o Pelé da rádio, né? É o Pelé da rádio. Eu não posso ser filho do Domênico. A gente vai falar pra não quebrar o elenco. Não tem nada de extra aqui, não. Domênico, se procurar, tem um domênio lá. Você não trabalhou na Arapuã? Não trabalhei. Tem o Domelier. Já trabalhei em várias rádios em São Paulo, mas fora de São Paulo, não. Pera, lá em Cachoeira dos Índios? Não, de Cachoeira. Tem rádio, não? Não, tem na cidade vizinha, que é maior, Cajazeiras, é Arapuã FM. Arapuã FM? Tem na nossa cidade, só rádio comunitária mesmo, Henrique, que ele faz... Mas o Dodô não tem preconceito. Eu acho que ele trabalhou nessa Arapuã FM. Que é isso? Ele começou trabalhando lá, pirata, pô. Não trabalhei lá, não trabalhei lá. Um dos 9 mil habitantes, você vai ver que tem um rostinho... Chama Domerlândio. Domerlândio. Não, tem um lá que toda hora tava falando comigo, que trabalhava junto comigo, e quando eu errava ele falava, porra, velho, não faz nada certo. É isso aí mesmo, é esse aí. Era um Domenico. É esse aí. Mas o Zé de Leite, ele tomava café na mamadeira, também achava estranho. Café na mamadeira? Eu vou dizer, eu não sei se eu fui lá e catraquei alguém, não, mas eu não lembro disso, não. O tijolo de 8 furos é do pai dele. Exatamente, o pai é o... Meu pai não vem era com a culpa no outro, não, hein? Depois de 25 anos casado, ele separou da minha mãe. Ô, mas louco. Também, né? Teve mais 11 filhos. Ô, louco, meu, é arquivo confidencial, ainda. Né, negão? Ele continuou furando, não? Bicho. Não parou ainda. Não, minha mãe tem 53 anos, ela casou agora com um rapaz de 29 anos. Eita! Você já tem mais irmão? Confidencial mesmo. Essa gosta. Tenho mais uma irmã. E meu pai vai casar agora com uma menina de 30 anos. E ele tá lá ou tá aqui? Ele tá aqui. Tá aqui. O tijolo de 8 furos dele. Que eu não sei e vai ter, todos os filhos vieram pra cá? Casamento ou uma cerimônia mais... É, vai trazer, vai morar aqui, vai passar um mês trancado com ela dentro de casa, que já faz mais ou menos uns 2 anos, 3, que ele não faz nada. Tadinho. Ele vai gastar? Ele vai gastar. Faz que não coitada da noiva, né? Olha, véio? Você não vai embora antes de narrar de novo o nome de todos os seus parentes. Narro sim. Eu acho que eu vou lembrar de mais alguns. Eu ia me vingar no meu filho. Não faz isso com a criança, velho. Como é o nome dele? Arthur. Sem graça, hein? Bem sem graça. Não, para! Você quer fazer isso com a criança? Mas você, por exemplo, Arthur, você não daria um nome em homenagem a algum integrante do estádio? Claro. Eu acho que... Não. Não. Você não poderia ser, eu gosto do nome Domênico. Eu opa, gosto, irmão, apesar nós. De ser palmeirense, eu gosto opa, do nome Domênico. Opa, nós aí. Mas nós. Lá em Cachoeira das Ilhas é domingo. Viu só? Não tem Domênico lá em Não tem nenhum. Tem um rapaz do café lá, que eu não sei. Do café? Ah, é do café. É do café que fica toda... Porra, velhinho, vou tomar café, café, café, café, café. É o Domerlândio. Domerlândio. É, o Gelier, você é um sucesso. O Alessandro Andrade Pires, tá nós, o Gelier ganhou um irmão. O André França Vieira adorou o tijolo de 8 furos. Ô, louco, velho. Alessandro Andrade Pires, esse cara é da hora. O Paulinho Carvalho, fora Leco. Olha, o Leco tá tão mal que com o Gili. Fora Leco. Ele consegue. Cara, o cara lembra. Né? O cara consegue, ele lembra. Não dá pra esquecer. Não dá. O cara acorda pensando nisso. Fora Leco. O Quinho Marcos dia. Roberto fala: cadê o RG? Rapaz, você não sabe. Não vai mentir. Olha lá. Não. Prefiro nem contar. Eu nem contar, viu? Não fala aí. Só sei que foi, nossa, foi pra todo lado, bicho. Olha! esse G do RG, será que não é de Gerlier, não? Reinaldo Gerlier? RG Lier! Mas RG Gerlier número 2. Depende, será? Eu fiquei sabendo por cima, aí o problema do RG, cara. É. E realmente é uma situação complicada, Sombra. Eu acho que ele precisa rever esse negócio aí toda hora com diarreia. Ah, não. Mas é verdade. É verdade. O apelido dele na rádio é Jazer. Jazer? Tá louco. Ô, mano, lá no Nordeste. É Jazer, né? Vem cá. Ele fala que tá com bumbum gripado, mano, toda hora. Bumbum gripado. Toda hora passando o lencinho. Vocês tão loucos. Julien, o teu pai que ele adora um tijolo de 8 furos, ele não andou conhecendo ninguém ali pelo lado de Santa Isabel, não? É, pode ser, hã? Pode não ser, que ele trabalhava em Guararema, ele pode ter cruzado. O que seu pai fazia? Ele tá só no, além de filho, ele trabalhava, né? De porteiro. É. Além de filho. Trabalhava em... No quê? Negócio, agora eu esqueci, engenharia civil, mas ele não era engenheiro. Ele era o que cuidava os tijolos, a gente já entendeu. Isso, exato. Ele trabalhava em Guararema, Santa Branca. Ele deve ter trabalhado pro lado de Santa Isabel também. E hoje ele é facilitador de acesso, é isso? Hoje é facilitador de acesso. Porque... O RG, explica essa história aí, RG. Nossa. Jura? Tá entendendo? É verdade. Mota, você pode traduzir, por favor? Então, ele me passou aqui, mas eu não prefiro não falar. Melhor não. Ô, Gelê, teu pai tá onde hoje? Ele tá trabalhando, ele tem dois empregos, agora ele tá trabalhando nas quadras de futebol. Essas quadras de sociedade. É igual o pai do Cris. Sabe o pai do Cris? Ah, o pai do Cris, eu odeio o Cris. Tem dois empregos. Todo mundo odeia o Cris? É. Tem uma escolinha de futebol lá onde ele trabalha. Eu não sei se o mano vai lembrar, o Rubem Júnior. Opa! Lateral esquerdo. Isso, tem uma escolinha de futebol lá. Ele mandou colocar o nome do Deco, mas eu não acredito muito que Deco esteja envolvido. Rubem Júnior não virou DJ? Quem? Rubem Júnior virou DJ. Parece que ele vai vir tocar aqui semana que vem mesmo. Vem? É, parece que é no Ipiranga, um restaurante no Ipiranga, que agora é Paeja Disco Dancing. Paeja Disco Dancing. Aí ele vai ficar ali, todo mundo toca, viu? Ia ser sucesso. Ele faz um remix com o Mexilhão, cara. Ia ser sucesso. Ali todo mundo toca. Ah, toca. Chegou lá, toca, que todo mundo adora. Nossa, família festeira. Toca aqui, então. É, família festeira gosta. É lá, não é aqui. Fala, Janinha. Do remix. Vocês falaram que o RG tava com dor de barriga. Eu não sei se vocês conhecem. Não, a dor passou. Depois eu... já passou. Porque tem um remédio que o pessoal usa lá no Nordeste. Geralmente os gremistas e os São Paulo. Olha! Não sei se vocês sabem o que é um sabugo. Um sabugo? Claro que eu sei. Então, o sabugo, depois você tira o milho. Não tinha papel higiênico, essas coisas antes. Aquele sabugo tem uma utilidade bem boa. Que ele tem duas utilidades. Ele limpa, coça e penteia o cabelo. Meu Deus! Ô, Gê, você acha que tem gremista lá em Cachoeira dos Índios? Tem o Paulo Neto, que é gremista? Isso. Acho que foi um título que o Grêmio ganhou em, sei lá, 42, 57, não lembro bem. Sim. Ah, esse Gelê é demais. Agora o recado pra você que sempre sonhou em ter um Nissan na sua garagem. Você não sonhou? Então, marque na sua agenda. Nesse mês, o Nissan Days está de volta com o melhor momento para você fazer uma escolha inteligente e trocar de carro. É inteligente ter o melhor da tecnologia japonesa fabricado no Brasil. É inteligente aproveitar ofertas imperdíveis que cabem no seu bolso. É inteligente oferecer toda a linha Nissan com taxa zero ou planos em até 72 vezes. E ainda tem super valorização do seu usado. Aproveite também para conhecer o Nissan Kicks 2018, o SUV mais desejado das ruas, agora fabricado no Brasil, com câmera 360 graus inteligente, painel multifuncional, novas cores e muito mais. E ainda com taxa zero em 24 vezes. Nissan Days. Você não vai só trocar de carro, vai trocar de marca. Passe numa concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra Nissan. Pedestre, use sua faixa. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Vamos pro momento sem parar agora? Vamos lá. Momento sem parar. Três ouvintes na sequência, sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative onde quer que esteja, sem parar. Sua vida no seu tempo, toca, Asdrúbal! O time do Dodô não sobe mais. Oi. O time do Dodô não sobe mais. Apesar da leiloca da força, o Palmeiras já ficou pra trás. Muito boa essa música. Muito gostosa. Que deitada, hein? Deitada aonde? Que cretina essa música. Não, eu gostei da voz. Caiu, tá caindo aonde? Quem tá caindo é o outro lá em cima. Alô? Alô, alô? Quem fala? Ah, consegui, baralho! Boa! Quem fala? É Michael Henrique, Silva de Santana. Michael, Michael. É. E não Michael. Não Michel. É Michael, Michel. Michael, na faculdade, cada professor chama de um jeito. Certo. Michael. Mas qual é o oficial? Ah, era pra ser Michel. O cara do cartório foi, errou o nome e ficou Michael. É Michael. É, Michael. Aí minha família me chamou de Michel. Não, Michael, é mais. O nome completo primeiro. Gringo, é, né? Michael Henrique Silva de Santana. Michael. Michael é melhor, né? Michael. Eu gosto. Michael. Michael não dá, né, senhor? Michael não dá. Michael. Não dá, não dá. Michael, é Michael. Se for com X. Oi? Sim. Michael. Se o nome dele for M-I-X-A-E-L. É o Michael. É o Mixa, é o Mix. O Michael. Michael. Michael. Quantos anos você tem, velho? 29. 2.9. E o bairro? É, Campo Limpo. Campo aqui Limpo. Pode colocar como Mitsutani, né? Zona Sul, Parque Sônia. Jardim Mitsutani. Ah. Isso. Ah. Primeira vez que você liga? Cara, primeira vez e tento direto. Só pra ter uma ideia, hoje eu faltei na faculdade pra tentar ligar e conseguir. Pode. Certo. Nossa. Pode faltar na faculdade. Depois que o Mota deu exemplo como que ele se formou aqui. Ah, agora que você não sabe, amanhã ele vai ter, né, gente se matriculando em faculdade. Eu tenho diploma, né? Você não tem diploma? Eu tenho. Você trouxe? Eu trouxe. É, estudo engenharia, já dá pra fazer uma borboleta. Não, não tenho, não. Não tem mais ninguém. Fazer uma borboleta gigante com o Otto. É, vou te mostrar a cobra. Ah, juiz. Eu sei fazer cobra também, mas vem cá. E ela cresce, velho. Impressionante. É com massinha. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Ah, antes de mais nada, eu segue. Michael. Eu quero ir na torcida dos Estados Unidos. Acabou, acabou. Ai, não tem mais, né, mano? Não, mas tem sim, tadinho do 20. Tem sim. Tem sim, para de sacanear o cara. Tadinho do 20 do Michael. Isso. Michael, você pode estar amanhã às 5h30 lá na rua Tutóia 77? Ah, tranquilo, tranquilo. Você não trabalha não, Michael? Vai faltar na facu de novo. Acho que não. Cara, amanhã vai faltar filhão. De novo. Vai ODP. Faltar na facu de novo. ODP aí, ó. É. É. Vai fazer duas borboletas depois. É. Bota agora, ODP. Ô, Michael. Oi. É, vai fazer a galinha. Amanhã teremos uma boa vitória do Coringão na arena ou você não tá muito confiante, não? Cara, ganhar vai ganhar. O problema é não tomar gol. Problema. Tomando muito problema. Gol. Problema. Problema. Mas, cara, esse problema. Mas o que tem acontecido com o time do Corinthians? Antigamente, por mais que o Corinthians ainda seja a zaga menos vazada do Campeonato Brasileiro, mas era mais fácil você entrar com um quilo de coca na bagagem de mão, não, na alfândega americana, do que passar pela zaga do Corinthians formada por Pablo e Balbuena. Rapaz, agora a defesa do Corinthians está um pouco mais exposta. Cara. Você acha que foi uma queda de rendimento aí dos zagueiros ou você acha que a marcação não está tão ajustada como esteve no começo do Campeonato Brasileiro? Cara, ultimamente está tomando muito gol de contra-ataque e de bola parada, né? Principalmente com o Vitória. Sim. E com o Atlético Goianiense. E com o Santos também, que aquele primeiro gol, pelo amor de Deus, né? Uhum. Golaço. E um dos caras que eu acho que caiu muito de rendimento foi o Rodriguinho. Além do Romero, claro, que pelo amor de Deus. Não, Romero não. Romero sempre teve esse mesmo nível, cara, aí. Mas o Romero... Lá. Não, pelo contrário, eu acho que o Romero ele foi um dos piores jogadores em campo também no domingo contra o Santos. É, domingo ele jogou mal. Demais. É, ele não acertou praticamente nada. A única chance que o Romero teve aí na partida foi aquele lance, talvez o mais perigoso do Corinthians, que o Vanderlei acabou fazendo uma defesa muito boa no chute de primeira do Romero. Mas o Romero esteve muito abaixo do que se espera dele. Assim como o Fagner também. O Fagner estava irreconhecível, o Fagner estava sendo driblado pelo Zeca, pelo Bruno Henrique, então, o Fagner não achou nada. No caso do Fagner, eu acho que o Romero tinha que ter jogado do lado dele, que o Romero ajuda mais na marcação do que no ataque. Porque teve no primeiro tempo uma hora que o Carille inverteu o Jato e o Romero, para segurar o lado esquerdo porque do Santos. Porque o Romero já tinha tomado o cartão. É, o Romero tinha tomado o cartão, ele viu que o Romero tava nervoso na partida, ele acabou mandando o Romero pro outro lado e inverteu com o Jadson porque ele sabia que o Romero ia ser expulso, ele já tava com o cartão e tava dando uma machadada atrás da outra. Então, mano, você não acha que o Carille demorou demais pra mexer domingo, não? Então, cara, aqui não tinha muitas opções também. O Corinthians, ele tira lá, talvez, o Romero, coloca o Cleison, então, ele tira, talvez, o Gabriel, ele põe o Camacho. Ele tira, sei lá, numa dessa aí o Jadson, põe o Marquinhos Gabriel. Se ele tirar, talvez, aí o Fagner, vai colocar o Léo Príncipe. Então, as operações são sempre as mesmas, né? Nunca muda. Uhum. Mas eu acho que o Clayson, até porque eu também não gosto muito do futebol dele, mas ele também tava ajudando bem na marcação quando o Jadson não tava jogando. Então, cara, mas eu acho que o problema do Corinthians no domingo não foi nem o fato de não estar bem alinhado. O time do Corinthians, ele jogou aí nas partidas que fez esse retorno, na minha avaliação, a melhor partida que ele fez foi diante do Santos. Por mais que digam, mas contra o Atlético Goianiense, contra o Vitória, o Corinthians criou bem mais. Evidente que sim. Evidente, porque o Atlético Goianiense é um time muito fraco, assim como o Vitória também. O Corinthians contra o Santos está na cara que criaria menos, pelo fato de ter um adversário mais qualificado do outro lado. E mesmo assim o Corinthians não deixou de criar, ele criou chances, então, o Vanderlei também foi bem. Então, mas eu, a pergunta que eu faço para você... Falando, né? Porque no primeiro tempo só teve um chute do Rodriguinho aos 9 minutos e esquece. Sim, concordo contigo. O Corinthians ele foi dominado e amassado pelo Santos no primeiro tempo. A única chance mais teoricamente clara do Corinthians foi aquele lance do Rodriguinho aí que você citou, que o Vanderlei defendeu e não deu nem rebote. Ô, mano, mas a pergunta que eu faço para você e para o Gerlier é a seguinte. Tá na hora do Corinthians mudar o seu esquema de jogo? Variar um pouco mais? Eu acho que não. Eu acho que não, porque se você... Agora não é hora de mexer no esquema de jogo. Sim. Eu acho que tem que voltar. Eu acho que o time subiu um pouco pra cabeça e continuar segurando mais o time lá atrás, como tava fazendo. Jogando mais... Sendo mais um pouquinho mais humilde. Jogando... Fazendo as duas linhas que nem você tava fazendo. Começou a querer subir demais a marcação, começou a perder jogo besta. Mas aí a pergunta é outra também. Tem como fazer outro esquema? Eu acho que não. Então... Ô, mano, você não acha o Paulo Roberto... Eu concordo, não tem peça. Não tem. Você não acha o Paulo Roberto melhor que o Camacho? Esse aí. Oi? Mas, o Gerlier, a característica é diferente. Por exemplo, quando entra o Camacho no lugar do Gabriel, é que o Corinthians ele tá indo pra cima, porque o Camacho é aquele volante que tem mais saída de bola do que o Gabriel. Aquele volante, ele praticamente é um segundo volante, aquele volante que sai pro jogo. Aí você joga com dois volantes adiantados ali, que é o caso do Michael e do Camacho. Aí o Corinthians ele tá tentando empurrar o adversário pro campo defensivo. Mas o Paulo Roberto, ele tem a característica parecida com a do Gabriel. É aquele volante de contenção, aquele volante de marcação, né? Mas o Paulo Roberto, geralmente, ele não erra passe. Ele tem um passe mais curto, mas ele não erra. Você viu com o Grêmio, né, o que ele conseguiu fazer com o Jeromel. Ele fez coisas que o Gabriel dificilmente faz, assim, um homem surpresa. Ele ataca mais que o Gabriel. E ele também, às vezes, ele pode entrar fazendo a função do Rodriguinho. Rodriguinho, pelo amor de Deus, né, depois que renovou, jogou aí alguns dias e morreu. Ah, mas eu não vejo o Paulo Roberto tão adiantado ali pra fazer aquele... Não, adiantado não, eu acho que ele poderia entrar no lugar do Michael também. Rodriguinho, não. Acho que o Paulo Roberto ele briga por posição com o Gabriel, inclusive. Isso, com o Gabriel. Roberto, com o Michael joga... não, que o Michael já é mais de saída. É, então, sim, mas o Michael, Paulo Roberto ele joga no final de semana contra o Vasco, né? Porque o Gabriel tá suspenso. Eu acho que o time não pode... O time do Corinthians, ultimamente, quando ele começa perdendo, ele não tem poder de recuperação. Cria, e finalização, pelo amor de Deus. Ele tem que treinar a finalização. Porque, olha, contra o Santos, teve sim oportunidade bastante, quando tava 1-0 pro Santos, até hora que o Santos matou o jogo, mas teve muita oportunidade. O Romero mandou uma em cima do Vanderlei, pelo amor de Deus. Lazarento daquele Vanderlei lá, né? Foi uma defesa, gente. Lazarento, cara, Vanderlei. Melhor goleiro do Brasil. Não, melhor goleiro do Brasil, não vou ser clubista, chama-se Gatito Fernandes. Vocês não acompanham muito o futebol nordestino, o Jean, o goleiro do Bahia, é um ótimo goleiro, e eu não sei se vocês estão sabendo, o Palmeiras eu acho que tá atrás, o Flamengo também, do... Volante meia, o Zé Rafael, que é um dos melhores jogadores de bola. Ele é bom, ele fez um gol muito bonito, ele rouba muita bola. Ele é tipo um Romero melhorado. Romero melhorado. O Romero e o isso, Romero? Ele tá em todos. Ele joga do lado esquerdo, do lado direito. Velho. Romero melhorado. Se o Romero melhorado, essa cadeira aqui é um Romero melhorado. É verdade. Marcão jogando bola. Um dos melhores jogadores de atividade do futebol brasileiro. O Marcão jogando bola é o Romero. Michael. Jogava muito. Michael. Tchau, Michael. Chegou a sua hora. Amanhã você tem que estar às 5h30 na Rua Tutóia, 77. Pra você ir na torcida Estádio 97 no Camarote Único, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Vai lá na faculdade. O RG não tá aí pra mandar eu moer ela com minha esposa, né? Não. O RG deve tá dormindo. Pode falar. Que isso, mano. Que isso. Borboleta, eu vou te falar, ô trouxa. Olha. Aprende aí, ó. Trouxa, ouve direito. Dá tchau, vai aqui, vai dar tchau pra mulher nada, vai. Já vai passar na faculdade. Tá, manda um abraço. Só passar um abraço pro Henrique também, que eu ouço ele todo dia de manhã. Falou, vai. O dia todo, né? 97. Obrigado. E 51 pingas. Ô, Michael, só pra te passar a informação que você tinha perguntado aí. O Zé Rafael, ele tem 24 anos, é novo. Ah, é novo, então é novo. Você pode pegar. Você pode pegar. O time da Leiloca também já tá de interesse. Né? Aí inflaciona. Aí o cara vira craque. Aí inflaciona. Zé Rafael é o tipo do jogador que quando terminar o campeonato, ou bem antes disso, já vai estar todo mundo em cima. O Cruzeiro já tem interesse, já fez uma proposta de 15 milhões de reais. Nossa. Ixi, então azedou. Então imagina. Vai chegar aqui por 40. Fica tranquilo, que a Leila compra por 40. O Speed dezembro tá valendo 40. Eles estão com o Speed Mendonça lá e eles têm interesse de repatriar o Moisés, o lateral. Faz uma troca Mendonça e Moisés, e Zé Rafael. Aí você mata o Domênico, manda o Javanel Augusto de Moisés, ó. Isso, com certeza. Tchau. Valeu, um abraço. Valeu. Vamos lá, segundo ouvinte do momento sem parar. Pode fechar. Sem parar, ainda mais fácil. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Exato. Toca Asdrúbal. Essa música é maravilhosa. Eu só quero virar hino. Olha que é capaz de virar um hino, hein? Não. Olha que o ano que vem é capaz de tocar muito isso, hein? Presta atenção, ó. Sampaio Correia Criciúma. Não sabendo, é verdade. Aprende a cantar. Deixa eu ouvir, ouve. Ouve, aprecia a música. Aprecia a boa música, olha aí, ó. Uma boa música. Olha, olha. Nossa. Saco, hein? São Paulo vai jogar Série B. Olha que lindo isso, cara. Obrigado, Pinote. Série B. Série B. É maravilhoso isso. Vai jogar Série B. É bonito, né? John Lennon deve estar feliz agora. Aproveita pra ouvir essa porcaria, porque na próxima rodada vai sair da zona de rebaixamento. Eu quero ver a cara dos trouxas. Não sai. Não sai. Não saio. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Foi o Jackson. Jackson. Hoje é o dia. Eu gosto. Caraca, mano. Eu não acredito, velho. Aí sim. Quem deu esse gritinho? Nossa. Olha, o chefe Benedetti, eu vou te falar uma coisa, hein, velho. Olha, esse aço, Márcio, não é com a boca que eu vou falar uma coisa. Nossa senhora. Deu pula pirata no chefe aqui. Ô, Sombra, eu quero fazer uma correção. Não são dois. Não são dois. Vai, Marcão, entrou na roda. São três agora. Já tem uma coisa. Vou dizer uma coisa, Manuel, dei um pula pirata aqui no Benedetti. Também? Aqui, daquela... Ô chefe, eu acho que você não é, mas eu vou dizer uma coisa pra você. Você não é, mas você tem o alvará pra abrir aí. Ele já tem o segundo diploma, tem alvará. Tem alvará. Alvarazinho lá, Guilherme. Meu Deus, alô? O nome completo. Ô, velho, o nome é isso? Jackson. De que mais? Completo, bicho. 3 vezes sem juros, Jackson. Não, Fernandes. Tem mais. Nascimento. Juros pra cacete. Jackson Fernandes Nascimento. Não falava mais, meu. E qual que é o bairro aí? Aqui é o PSA. Quê? Ou como PSA. Hospital. PSA? PSA. Ou como vocês preferirem. Parque Santo Antônio. Ah, Parque Santo Antônio. Fim de semana no Parque Santo Antônio. Ou Capão Redondo. Capão. É. Já montou muito móvel lá, Gerlino, no Capão? Eu faço mais a região de Santana, Casa Verde, Limão, eu fui uma vez. Aí que Capão, eu fui só uma vez. Capão, aí tive que voltar de ônibus, que levaram a moto. E... Se você fosse na Casa Verde montar móveis na casa de um cliente, e você visse muito café na cozinha, bandeira do Palmeiras na sala, e você descobrisse que o apartamento é do Domênico. Meu. Sendo do Domênico, né? Claro. Eu ia tomar o café, jogar as bandeiras fora. Meu convidado. Se jogar fora, eu te jogo lá do 15º. Ô, louco, Domênico. Não, sobre na área profissional de montar móveis, eu sou bem profissional. Mas eu garanto... Eu também seria muito bem profissional. Pelo menos uns 5, 6 dias ele ia ficar em pé, certinho, não tinha eu. Eu sou da... O cliente me deu café. Tá muito engraçadinho você. É meu amigo. Tá achando muito engraçadinho você, né? Tem cliente que você vai montar o móvel, ele oferece as coisas, quer almoçar, quer jantar. Mas daquela, se ele não oferecer, eu vou pedir, vai dar a mesma coisa. Mas, Gelê, agora eu fiquei curioso. Já teve alguma moça que tava te esperando de baby doll pra você montar o... Já fez aquele chuva, você é chuva, não? Filme pornô agora. Mas aconteceu de eu vir montar aqui no Lago do Arojo. Aqui é complicado, hein? Você fura um cano pra mim colocar um varão na cortina, eu digo que tem. Na hora que eu cheguei, o cara pega e me trava a porta do banheiro. E aí? Como assim? Aí ele saiu do banheiro, ele tá no banheiro até agora? Aí ele falou, ó, achou. Ou sua vida, ou seu. Tô aqui, né, contando você. Você falou dos outros. Você falou do Viado Gelier. Viado Gelier. Por isso que eu falo. Se ele tá com o cara que atira a pedra. É, gosta. Ele tá contando a história. Baixa o volume, Michel. Detalhe, mas eu não fui o, como que fala, o passivo, o ativo, essas coisas. Esse cara tinha uma cicatriz no braço, não sei o que tava fazendo lá do Arojo. Ele tem um irmão gêmeo que tá na mídia. Ele entrou na mídia também agora. É bombadinho. É o Marcos, velho. Vou falar pra você já, porque eu vou dar uma bombada aí. Vai quebrar ele no Jackson, meio, Jackson, que time você torce? Eu torço pro único time que movimentou a economia do Japão. Corinthians, São Paulo, mano. Kashima Antlers. Coringão. Kashima Antlers. Tem algum hino de time japonês aí? Tem um hino aí de time japonês? Kashima Antlers. Ô, moto, seu time é o Kashima Antlers, né? Que é isso? Olha. Sem malcriação. Eu posso falar o troféu pra Gelier. Não, Gelier é o troféu. Alimentos, animais. Não tem mais o que fazer. Mas ele é uma realidade. Você foi, o Jackson? Diante do que você citou aí, eu gostaria de resgatar aquele fato histórico aí em 2011, 2012. Nossa. O Japão, ele sofreu aí com tsunamis, terremotos, tá certo? Houve mais o vazamento nuclear lá em Fukushima. A torcida do Corinthians saiu do Brasil para resgatar aquela nação chamada Japão. Parabéns, Corinthians. Abaixa volume. Ô besta, abaixa o volume. Ô besta... quem chamou de besta aí? Foi que tá cheio de besta aí. Mas assim, é o besta que chama Jackson, é isso? É, tá vendo? E aí, vai moto, e aí, moto, beleza aí, moto? Não, tá vendo? Nada, você xinga tá o cara, bom, você xinga o cara e o cara... Neto, os caras te zoam, né, moto? Não tá nada bem, velho. Tá bom. Mas o Jackson... E aí, mano? Deixando o Mota de lado, cara. E o Coringão, mano. O Coringão deu uma rateada nesse segundo turno, hein, mano? Quatro jogos, três derrotas e uma vitória. O que acontece é o seguinte, não era do interesse de nenhuma televisão que o Corinthians ganhasse mais um fanfarrão, velho. Mas é verdade. Veja o mundo bem. Que é movido por teoria da conspiração, como o Sombra gosta. Que vergonha aí. Isso. Nossa, vocês acreditam nisso, é isso? Ponto que não, não sei. Como não sei? O mundo é movido pela conspiração, Domênico Gato. Ué, então eu posso acreditar que vocês compraram Libertadores. Eu posso acreditar que o Brasil perdeu pra França porque vendeu. Eu posso acreditar um monte de coisa, então. Então, futebol. Então, se botar assim. Como nem tanto assim? Só o que ele acha, só pro Corinthians que vale. Só pro Corinthians que vale. Se fosse assim, teria um mundial teu time? Não tem. Meu time tem. Desculpa. Mas hoje, Jackson, você não quer, mano. Você não quer, mas meu time conquistou em campo. Aonde? Conquistou o quê? E naquela época não tinha como comprar, não, viu? Não tinha como comprar, não. Deixa eu falar mais um detalhe aí. Mas compraram. Diga. Vocês falaram aí de mundial de. Tocar no assunto de mundial aí. Nem pagando que vocês têm mundial, pô. Já que você tocar no assunto de mundial, é o seguinte: tem gente reivindicando aí 51. Olha lá, Manezão. Ninguém tá reivindicando nada, não, trouxa. Nós temos, ô Mané. Tem ninguém reivindicando. Você tá ouvindo alguém reivindicando aqui? Isso é coisa de corintiano, ô Mané. Ô trouxa, cuida do teu time. Cuida do teu time que tá despencando na tabela aí, ô Mané. Cuida dessa casa aí. Sem mundial. Domênico, é mais fácil acreditar que Michael Jackson não morreu e tá morando em Cachoeira do Reis do que o Palmeiras ser mundial. Ô Gelier, desculpa, você veio lá do Nordeste e não conhece um pouco da coisa, então vamos lá, vamos te explicar. Cuida de comprar, cuida de comprar agora, a porra das duas cestas básicas, você vai pagar pra mim. Lá no Nordeste a gente conhece muito. Eu chupo a tua cara aqui. Ele tá assim, tá assim as costas assim, ó. Tô cestinha aí, perdi, né? Quero pagar de trouxa. Dá outro trouxa. É mais fácil acreditar que o Michael Jackson morreu. Traz as duas cestas aí. Eu não aceito que ele leve, que eu não acredito nele. Não, vim aqui. Tem que vir aqui pagar o de mané aqui. Você vai pagar de mané aqui. Vai pagar de ser mané. De mané. Sério. 4 de março de 2018. E se esse trouxa que tá aí também aí, ó, aposto com ele, com o mano e com o botão deles aí. Aposto com ele. Aposto que eu quero ver essas cambanas de trouxa. Deixa o Gelier falar. Pode sair do personagem. Fala, Gelier. Domênico, é o que eu falei, Michael Jackson tá morando lá em Cachoeira dos Índios e na sala dele tem o Mundial de 51 do Palmeiras. Quantos anos você tem? 29. Você é novo, você ainda vai aprender. É novo ainda. Você era o Michael Jackson. Tinha o mundo inteiro pra escolher, ele foi pra Cachoeira dos Índios. de luva branca, só alisando a taça. Gritinho do Michael Jackson, Benedetti. Quem, ó, quem tá falando aí também. Olha o outro aí. Peraí, tá chefe Benedetti, tá Michael Jackson do estádio. Só um minuto. Não, porque, peraí, assim, você não tá falando comigo, se, né? Só um minuto. Tô com o senhor, agora com o senhor. Vamos lá. Não, porque segundo os caras aqui, segundo os caras aí, a corintianada, só vale o novo. Não, só vale o novo, não. Só vale o legítimo que eles ganharam. Eu não posso negar que o São Paulo tem. Você viu ganhando? Eu não vi. O do Santos a FIFA reconhece, Domênico. Pera só um minuto, tô falando pro Santista agora. A FIFA reconhece do Santos. Fica na sua aí. Chupa o seu mundial. Você viu o seu mundial? 51 é pinga. Só um minuto, mano. Segura, dá uma segurada aqui. 51 é pinga. Chupa pouco. Dá uma segurada aqui, ó. Você viu o seu time ganhar? 51 é pinga. Vamos lá, você viu? Eu tentei ver. Vamos lá. Eu tentei ver o tri, mas não deu. Tá. Você não viu nenhum mundial. Que sorte que não deu. Você não viu. Eu também não vi. Porque faz muito tempo. Então assim, então você não viu, não valeu. Lógico que valeu. Mas quem falou isso? Quem falou isso? Não, porque pros caras não valeu. Mas quem falou isso? Pros caras não valeu. Ô, Benedetti, entendeu, agora ele fez, ele fez uma pergunta que eu não entendi. Você viu e acha que o Benedetti... Você acredita nisso? Eu gostaria de fazer uma pergunta pro Benedetti. É que o Domênico fez e também gostaria de fazer. Benedetti, se você entrar no site da FIFA, seu mundial consta lá? Consta. Não. Ah, então beleza. Chupa, porco. Entra lá e vê. Segundo os trouxa aí. Lógico que consta. Ah, consta? Agora consta, mano. Óbvio que consta. Consta onde? Que você falou que só vale os mundiais do pra cá. Não, pelo contrário. O senhor falou que é intercontinental. É outro nome, então não vale. Vamos lá. Peraí. Então eu acho que você novamente. É que o Domênico ele não gosta de ler as coisas referente à FIFA porque ele não tem mundial. Não, a FIFA ela unificou os títulos. Você sabe o que significa unificar títulos? Você sabe o que significa unificação? O meu mundo é futebol, né? Unificação? O meu mundo é futebol. A FIFA unificou o título mundial. Futebol, de novo, eu quero saber. Vai ser mundial. Sem mundial. Calma. Vocês ficam falando aí de mumificação, o RG fica incomodado. Pô, ô Jackson, um abraço pra você. Ô, pera aí. Eu quero ir na torcida estádio 97. Ah, beleza. Tem que estar amanhã às 5h30 na rua Tutóia 77, tá bom? Rua Tutóia 77. Isso. É fácil de lembrar, o mesmo endereço que o do Corinthians, rua São Jorge 77, fechou. Só que lá é Tutóia, não vai no São Jorge. Isso, Tutóia. Tá bom? Claro, é fácil. E valeu. É o título e lá não é o carro que vocês ganharam também. Valeu, abraço, não, vamos lá. Terceiro ouvinte do momento sem parar, você pega no paga no caixa, ativa e sai usando sem parar. Sua vida no seu tempo. Vira homem, gauchinha. Ah, eu não viro, não. Tô falando do Vieira, essa bicha barraqueira. Que gosta de dar o botão. Eu vou fazer, vou. Alô. Alô. Quem fala? Da mãe, ó, o Rodrigo. Rodrigo do quê? Rodrigo do Santos. Ah, do quê? Sei. Rodrigo Santos, onde do quê? Do Santos, do que mais? Moreira Silva. Eu sabia, vim em 3, 4 vezes. Moreira Silva. Vem 10 vezes, vem 15 vezes. Pegou aí, Bá. Santos Moreira da Silva. Decretou que o povo tá fazendo. Não, primeira vez. É a primeira vez? Primeira, tem certeza. Quantos anos você tem? 25. 2.5 e o bairro? Jardim Varginha, Zona Sul. Jardim Varginha. Varginha. Varginha, por que você tá falando baixo, velho? O Gelias tem medo de Varginha? É, depende. Hã? Se for meus amigos quiserem levar embora de volta pra casa, pra Varginha. Olha. Meu pai que gosta muito de Varginha. Gosta, eu vi que Você não gosta, né? Não gosta, né? Você não gosta. Mas eu sou um cara casado. Jéssica, meu amor, tô aqui, tá? Jéssica, pra ver quem é essa gostosa. Essa tá gostosa que tá aí contigo é quem? Tá aí fora, é do chefe Benedetti, tá? Ah, é minha. Essa de óculos aí é minha. Muito obrigado. Quem dera fosse minha mesmo. Vai mexer na minha gaveta, não. Como assim? Que óculos? Como assim? É, o ferro. O gordinho? É o Thiago. É o ferro. Thiago Ferro. Esse gordinho. Que time você torce? Rapidinho. Papum. Chupa, Domênico. O time dele é Chupa, Domênico. Absurdo, hein, ô? Toma vergonha nessa cara, trouxa. Fala teu time aí, ô, mané. Toma vergonha nessa cara aí. Fala logo o time aí, ô. Fala que nem homem, velho. Ainda tem torcida? Olha, eu acho que essa... Esse cara não curtiu. Nossa, 4 horas eu estou jogando. Eu Eu não sei se o Mota é a galinha ou a avestruz. Ô, Sombra, avisar aí pros torcedores do Corinthians. Até o Mano fez lá, você viu? Até o Mano fez pra pobre, que isso? Avisar. Tá mexendo de rio lá. Avise, Marcão, avise. Avisar aqui, ó, os torcedores do Corinthians que vão pro jogo aí na quarta-feira amanhã. Certo. Se vocês estiverem com fome aí, chegar no camarote único, vão servir uma porção de Rodrigo pra vocês comerem aí pra mim. Ó, vou destruir. Ô, Marcão, você já tá fazendo plano pra assistir jogo no Amazonas? Não vai cair, Gelê. Não vai. Não muda de assunto, Rodrigão. Rodrigão também não, mano. Pera, gente, tá acabando o programa, gente. Isso aí. Então, ouvinte falar. Rodrigo, Mano e Gerlier. Ô, Rodrigão, depois dessa falta de respeito de todos os integrantes aí do Estádio 97, em nome da rádio, eu te peço desculpas. Mano, amizade! Ô, Rodrigão, as câmeras não conseguem filmar, mano. Mas tem três ovos aqui no estúdio agora depois dessa dança. Pois é. Chocaram até, inclusive. Ô, Rodrigão, estamos recebendo o nosso querido estrenoninho hoje também, o Gerlier. Troca uma ideia com ele. Vou deixar o Gerlier fazer uma pergunta pra você. E aí, Rodrigo, o que é que você acha contra o Racing? Vai ser 4x0, 5x0, 6x0 ou vai dar zica? Não, agora é hora de mostrar que sou o líder. Vai ser campeão. Certo. É o Racing também, se não me falha a memória, o campeonato argentino voltou agora e eles venderam uns 3 ou 4 jogadores que eram titulares. Ah, é? Aquele Lisandro Lopes tá lá ainda? Não. E o Gustavo Bol tá lá também? Não, esse já foi. Não, foi embora? Eu acho que esse jogo aí é o jogo certo pra mostrar, né? Mostrar pra organizar a casa, né? Que o time realmente deu uma caída aí no retorno, então o cara ele tem que saber mexer bem aí. Rodrigo, Rodrigo, você quer ir na torcida, você tem que falar a frase. Fala, mas fala com voz de quem morreu ninguém. Não. A frase é chiclete. Não, fala chiclete. Repete aí chiclete, vamos ver. Então, mas o Marcão aí não tem moral pra falar aí. Eu? Você com essa voz de Pavarotti aí, você vai falar que eu não tenho moral, velho? Fala aí, eu quero ir na torcida, Estádio 97, fala. Fala, omelete com chiclete, vai. Eu quero ir na torcida, Estádio 97. Certo. Obrigada. Não, eu quero ir na torcida, Estádio 97, comendo chiclete, você esqueceu de falar. E no chefe Benedetti. Fala aí, Rodrigo. Só pra passar a informação aqui, Sombra, o ataque do Racing aí é o Lisandro Lopes aí que para o carro na vaga de idoso, porque ele não consegue andar até o portão do estádio, porque ele operou os dois joelhos, tá podre. Tem gente na Argentina que fala Noir. Bom, então, mano. Tá bom, olha. Rodrigo, você tem que estar amanhã até 5h30 na rua Tutóia 77, tá bom? Vai malhando. Valeu, só cara, desculpa as brincadeiras. Toma dúvida. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela sua participação. Só uma pergunta. Na volta, como que... Volta na Tutóia? Sim, no mesmo lugar, no mesmo lugar. Você fica na Tutóia 77 de novo, tá bom? Beleza, ótimo. Tá bom. Falou, tchau, cara. Gato. Valeu. Falou, Rodrigão. Valeu. Tchau, gato. Rodrigo. Esse foi o momento sem parar, pessoal. Tem novidade do Sem Parar. Agora dá pra comprar o Sem Parar de maneira diferente. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. Olha aí, bom demais. E são 200 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos pra você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto, amigão. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto, é só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 também tem o oferecimento do Extra, Dodô. Ah, é verdade. Olha só uma dica agora do Extra para você que está pensando o que vai fazer hoje. Olha que legal. É tempo de Festival do Pescado no Extra. Frescor, qualidade e economia, tudo isso junto, você só encontra na rede do Extra, hein? Peixes de todos os tipos, para todos os gostos. Por exemplo, olha só essas ofertas que legais. Olha, tilápia fresca, por apenas R$ 9,90 o quilo. Pescada limpa congelada, pacote com 1 quilo, leve 3 por apenas R$ 11,82 cada. Filé de pangásios congelado, 800 gramas, leve 3 por apenas R$ 12,67 cada. Bolinho de bacalhau Qualitá, 360 gramas, leve 3 por apenas R$ 12,57 cada. Posta de tilápia, pacote 800 gramas, leve 3 por apenas R$ 18,62 cada. Anéis de lula frescato congelado, 400 gramas, leve 3 por apenas R$ 25,42 cada. Olha quanta oferta, olha só, é o Festival do Pescado Extra. Economia e qualidade, tá na rede do Extra. Então aproveite, vem pro Extra. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97 também tem oferecimento do Buscapé. Aproveite, compare e compre direto. Economize direto no novo Buscapé. Estádio 97 também no oferecimento de Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. HDI Seguros, é de Bate Pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Pessoal, vamos agradecer aqui a presença muito bacana do Gerlier. Boa, Gerlier. Boa, Gerlier. Salve de palmas pro Gerlier. O cara é monstro, hein? Boa, GG. Ô, Sandra, eu gostaria de mandar uns abraços aí pro Ralf Sombra. É o Sombra. Pro Ralf Gomes, meu primo, que tá sempre na escuta. Pro Leandro Mendes. Pro Jailton Ferreira. Isso é da família, né? O Edgar foi o cara que me ensinou a ouvir. Eu comecei ouvindo o programa do Domênico. Depois é que o programa do Palhacinho, na época legal, do Orelhinho. E também o Jailton, o Edgar, que foi o cara que me ensinou. Minha esposa, Jéssica, me perdoa. Já acabou, Jéssica? Já acabou, Jéssica. E pro Arthur, meu filho. E só tenho a agradecer que vocês fazem a festa. Peraí, dá o nome aqui dos seus parentes que estão lá em Cachoeira dos Índios ouvindo a gente. Só os que você lembra. Cisisnando. Cisisnando. Sorli Gerlânio. Ah, não, esse... Deusa Nete, Cisa Neto só foi em Mesa Branca que você vai encontrar ela. Okay? Já morreu, né? Já morreu. Já. Sim, tem o José Kennedy, que é um caso engraçado. Era pra ser John Kennedy, só que o pai dele não lembrou o nome, mas foi José mesmo. José mesmo. O Marcos Cledson, Justino, que é meu irmão, meu pai, meu avô e meu bisavô. É uma linhagem já, o Justino. Certo. E é tudo a mesma pessoa. Né? É tudo a mesma pessoa. Reencarnou. Eu não lembro mais nomes estranhos, mas são esses aí. A galera do trabalho, o Jean, o Thiago. E essa turma aí, todos os ouvintes. Valeu, Gelier. Valeu. Gelier, boa. Gelier, parabéns. Uma das melhores participações de estranho. Me lembra da aposta do Domênico. Obrigadão, eu vou pagar. Eu já ganhei, como que eu não vou lembrar? Você vai voltar aqui pra fazer com a gente o programa. Vai. Pagando a aposta. Boa. Valeu, Gelier. Sombra. Oi, diga, mano. E só pra finalizar e também passar aí rapidinho aí da Champions League aí que valem a pena aí, ó. O Bayern também aí que ganhou do Anderlecht 3-0. O United, né, o Manchester ganhou do Basel também 3-0. O Paris Saint-Germain meteu 5 no Celtic jogando fora de casa aí. O Neymar meteu caixa lá também, enfim. O time do Paris Saint-Germain vai ser um time apelão no videogame, hein. O Barcelona que enfiou 3 na Juve, cara, jogando na Espanha. E o querido Chelsea que enfiou 6-0 também. E o Borussia, mano? Carabag, né, mano? Tomorrow. Carabag. Gente, o Borussia amanhã. Boa noite pra todo mundo. Valeu, intervalo político. Até amanhã, mano. Valeu, Gelê, galera. Valeu, gente. Até amanhã, meu. Amanhã tem mais estádio no oferecimento de McDonald's. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne. Duplamente inigualável, duplamente imperdível. E extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede extra gol, beba com moderação. Intervalo político na sequência tem Night Sessions. Tchau. Pessoal, com uma nova geração de pessoas novas que nunca se comprometeram com todo esse sistema que está aí. No Partido da Mulher Brasileira, a mulher ocupa assento na política. Como Como profissional de segurança pública, convivo todos os dias com a violência doméstica. É necessário encorajar as nossas mulheres. Por isso, abrace nossa causa. Venha para o PMB. Busco a representatividade da mulher na política. Se hoje sou filiada pelo PMB, é justamente para dar voz à mulher. A mulher é fundamental para a defesa e proteção do meio ambiente e dos animais. Por isso, convido você, mulher sensível, consciente e corajosa, a participar deste processo de transformação, permitindo que possamos construir uma nação justa e solidária, a que queremos e merecemos. Em todo o Brasil, nossos parlamentares e presidentes regionais atuam de forma integrada por um Brasil melhor. O PMB tem que servir como ferramenta de trabalho para a construção de uma sociedade mais justa para todos. A importância da mulher na sociedade é algo notório. Embora a luta por igualdade de condições ainda seja uma realidade necessária, a gente tem que continuar lutando todos os dias. Nós, homens, temos um papel importante na construção dessa nova sociedade, onde a mulher tem que ter o seu espaço respeitado em todas as áreas, principalmente na política. A violência, muitas das vezes, é fruto do machismo incutido nesse sistema. Quando a mulher é encorajada a denunciar, ela encontra muitas barreiras. A falta de sensibilidade dos profissionais de segurança pública, bem como a falta de estrutura nas próprias delegacias. Isso faz com que o processo da denúncia cause ainda mais sofrimento à própria vítima. Esses sintomas são a amostra de que o machismo ainda faz parte de nossa cultura. O ciclo vicioso gerado pela desigualdade é perigoso e precisa ser quebrado imediatamente. Agora, assumindo um cargo público, também estou comprometido com as causas do PMB e principalmente com as causas femininas. Igualdade de gênero não é privilégio, é direito. Até quando precisaremos esperar para termos oportunidades, condições e salários iguais? O fim dessa disparidade salarial é fundamental para a igualdade entre homens e mulheres. Homens e mulheres têm os mesmos direitos e deveres. O ato teve Laelle Alcântara, a primeira senadora negra do Brasil. As mulheres hoje no PMB têm um instrumento para essa luta. É a hora de mudar. Agora é a nossa vez. A vez de quem tem comprometimento com a nossa nação. Nosso lugar é ao lado do povo. No PMB, homens e mulheres atuam juntos na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Acredito na força das mulheres. E acredito que mulheres e homens juntos fazem o Amazonas forte. O PMB foi o partido que mais cresceu no Amazonas. E com a sua ajuda, cresceremos ainda mais. Hoje, à frente da Secretaria da Mulher, da cidade do Jabotão de Guararapes, defendemos a igualdade de gêneros, bem como o fim da violência contra a mulher. O Partido da Mulher Brasileira do Paraná é formado por mulheres e homens que buscam a boa política. Nossa luta é por uma sociedade mais justa, onde o respeito e a igualdade façam parte do nosso dia a dia. Em Goiânia, quase 10 mil crianças não conseguiram sua vaga em um CMEI. Essa realidade precisa ser mudada. Como vereadora, tenho proposto alternativas a esse cenário, que compromete o futuro do nosso país. A violência doméstica tem sido um dos pontos mais deprimentes que nos deparamos no dia a dia. No Rio Grande do Norte, já estamos trazendo a Patrulha Maria da Penha. Nós estamos lutando para que cada município tenha a casa-abrigo que possa dar suporte a você que está sofrendo a violência doméstica. Como médica e membro do Partido da Mulher Brasileira, vejo todos os dias as dificuldades enfrentadas no sistema de saúde de todo o Brasil. Por isso, convido você, mulher norte rio-grandense, a fazer parte da nossa história. Partido da Mulher Brasileira é um partido para todos, mas é um partido que tem o maior objetivo, a valorização da mulher. Aqui a mulher não vai ter cota. Aqui no PMB, a mulher determina a que o mando é dela. Participe, venha fazer parte desta história. Filie-se ao PMB. Termina aqui. Rede Obrigatória de Rádio. Spirit Radio Show. As tendências e notícias da música eletrônica. Eu sou o José Constantino, tá começando mais um Spirit Radio Show aqui na Energia 97. De buenas. Spirit Radio Show. Segundas e terças, 11 da noite e às quartas, 10 da noite. A energia que te move no seu fim de noite. Energia 97. Em outubro. Outubro. Energia 97 trará pra você o Halloween do Energia na Veia. a maior festa de Halloween de São Paulo. Com decoração temática, o Túnel do Medo. Dezenas de monstros. Oh. E mais. Os DJs do Energia na Veia. Hey DJ! E o melhor show cover de Michael Jackson. Game More. Do planeta. Com Rodrigo Teaser. Halloween do Energia na Veia. Ingressos com mega desconto já à venda no site ticket360.com.br. Também na Energia 97, na Embaixada Lens Music e nas lojas Tente Beat. Halloween do Energia na Veia, 27 de outubro, na Audio Club. Realização Energia 97, promoção. Vai ser assustadoramente incrível. O Rei do Óleo Marginal de Tietê está na Avenida Presidente Castelo Branco, 5159. E é 24 horas. Acordou cedo? Passa lá. É de dormir tarde? Passa lá também. Só não cochila na troca de óleo. Passe no Rei do Óleo e use lubrificantes Motul. Por que tanto ódio contra quem tanto fez pelo povo brasileiro? O Lula tirou 36 milhões de pessoas da pobreza, gerou mais de 22 milhões de empregos e fez o povo andar de cabeça erguida. Agora tentam apagar essa história. Não vão conseguir. Enquanto eles perseguem o Lula, o povo abraça o Lula numa grande caravana pelo Brasil. Enquanto eles compartilham ódio, nós compartilhamos esperança. Tamo junto, Lula. O Brasil vai voltar a sonhar. Ouviu novidade? Ouviu Energia 97? Qual é o seu perfil de viajante? Praieiro, cult, aventureiro ou aquele que prefere curtição? No Submarino Viagens, você encontra todos esses estilos e muito mais. Aproveite a Semana do Viajante para comprar passagens, hotéis, pacotes pelo melhor preço e ainda concorrer a uma viagem de 50 mil reais. Acesse já submarinoviagens.com.br. Não acredite em mitos eleitorais. Depois das eleições, é possível saber em quem o eleitor votou? Isso é mito ou é verdade? É mito. Exatamente, Jane. Existem vários recursos tecnológicos que garantem o sigilo do voto. Por exemplo, a urna eletrônica utiliza criptografia, que é uma linguagem codificada. A urna não possui conexão com a internet. E eu digo mais, os votos registrados são embaralhados digitalmente em uma tabela, tornando impossível identificar em quais candidatos o eleitor votou. Então, sai pra lá, mula sem cabeça. Não acredite em mitos eleitorais. Justiça Eleitoral. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Siga a Energia no Insta. Instagram.com/Energia97FM. Demais! PSD. PSD está ligado em São Paulo. Quem traz a mensagem é o deputado federal Goulart. Nós do PSD acreditamos que a prioridade deve ser educação para o trânsito e não a indústria das multas. De outro lado, queremos cidades mais seguras, mais polícia na rua. Educação para o trânsito e mais segurança são sinônimos de proteção à vida. Se você concorda comigo, venha com a gente. Junte-se ao PSD. PSD! A Energia 97 vai te levar para ver Bruno Mars no Morumbi. Aqui você ganha seu ingresso. Bruno Mars, um dos maiores artistas do novo século. Bruno Mars. Ingressos para Bruno Mars em São Paulo é na Energia 97. Fique ligado! A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é a maior competição de estudantes no Brasil. Este ano está ainda maior. Agora, os alunos das escolas particulares também participam da OBMEP, que está unindo todas as escolas do país para descobrir novos talentos e melhorar o ensino da matemática. A prova da segunda fase será no dia 16 de setembro, sábado, às 14h30, horário de Brasília. Consulte os locais de prova em obmep.org.br. Alunos classificados, participem. Ministério da Educação, Governo Federal. 97. Energia. A energia que te move. Agora na energia. You start dancing. Night sessions. House music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night sessions. A partir de agora tem Night Sessions aqui na Energia 97. Muito boa noite, boa terça-feira. Daqui até às 10 da noite, house music de qualidade. A primeira hora dela, Marina Diniz. Night Sessions. Crazy, bring out the devil in me. That's what's in my heart. House. California. get away. And we just run, run because we ain't good enough how to get away. Always a haunted place. Oh, when you and I are the ghosts, how I wanna take you home. But we just run, run, run away. Just run, run, renegades. Nowhere could we stay. Sessions.